Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o programa 862, dia 26 de dezembro de 2021, último domingo do mês do ano de 2021, e nós estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier para falarmos sobre a doutrina da espírita, a beleza da doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda, CDs, DVDs e etc., na Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, solução em saúde para sua água. Agradecemos, como sempre, os centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, o Grupo Espírita Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Centro Espírita Luz e Vida e o Centro Espírita, Grupo Espírita Paulo, Fraternidade Paulo de Tarso. Sem esquecer também da tenda de Umbanda Mãe Maria, que nos apoia. Um grande abraço para a nossa querida Ivanilde. E também o grupo musical Castelã, que em janeiro, se Deus quiser, nós voltaremos aí com os ensaios. Está combinado já para a gente colocar o pessoal da terceira idade para ensaiar. Normalmente todo mundo já tomou 3 doses de vacina, né? Vai começar a ensaiar. E hoje, quem estará conosco aqui será a nossa irmã Antônia Varotto. A Antônia vai conversar um assunto que nós nunca conversamos aqui no programa. Vai ser legal, porque nós vamos falar sobre o Jesus Gonçalves, né? E um personagem importantíssimo dentro da doutrina espírita que quase ninguém conhece. Né? Quase ninguém conhece. Provavelmente aí muitos de vocês devem estar pensando quem será que é. Né? E sem problema, não tem problema, que tem gente que não conhece nem o Chico Xavier, quanto mais outras personalidades. Né? Então não tem problema nenhum. Hoje é o dia da gente conhecer esse grande homem também que passou pela doutrina espírita e uma história muito bonita. Bem a Meimei, né? Meimei também. Né? Meimei já é mais conhecido por causa do Chico, né? Por causa do Chico Xavier. Embora o Chico também tenha passado, teve esse entrosamento com Jesus Gonçalves. Jesus, não é Jesus não, é Jesus Gonçalves. Então, nós vamos partir agora para o nosso amigo Rodrigo, que chegou de volta lá do exterior. Ele esteve no exterior, porque ele esteve no Paraguai, então é exterior, né? Então, chegou do exterior de volta. Verdade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Carlinhos, aqui, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos que estão aí escutando a gente, assistindo a gente aqui também, ouvindo a gente pela rádio. Eu estava no exterior, né? Fui para o Paraguai. Mas você estava na divisa, né? Eu fui ali para o Paraguai, fui para Foz do Iguaçu, né? Ali com a família. Acho que eu nunca tinha ido a turismo a Foz do Iguaçu. Deixa eu inverter aqui. Foi muito legal, foi muito bacana, porque eu sempre fui a trabalho para lá, né? Primeira vez que eu fui a passeio, né? Mas as crianças adoraram, né? Tem museu de cera, tem parque de dinossauros, tem parque das aves, além das cataratas, né? Então, assim, é muito legal. É meio carinho, né? As coisas lá, acho que é tudo que é meio turístico é meio carinho, mas Vale muito a pena, né? Com a família. E as cataratas estavam cheias de água? Tava menos. Menos da que eu fui da outra vez, tinha menos água do que antes. Sabe, eu não sei se era porque passou um tempo sem chover, né? É. Mas é uma maravilha, é uma coisa que é de outro mundo. Né? Então, deixa eu saudar aqui as rádios também. Então, a gente está aqui. Ah, e quero agradecer o Ricardo também, que esteve aqui também, o Ricardo Araújo, que ajudou aqui na técnica, né? E eu coloquei ele na fogueira, né? Então, pegar aqui na fácil. Então, eu quero agradecer aqui as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina, Rio de Janeiro, e a Web Rádio Sementes de Amor, lá do Mato Grosso. Também eu quero agradecer aqui o Recanto da Prece Ulisses Barçanufo, lá de Campo Grande, que está transmitindo a gente aqui ao vivo também. A Gabriela já está mandando bom dia aqui para a gente. No YouTube, quem está conectado conosco, tem bastante gente no YouTube. Deixa eu só falar do Facebook aqui antes. Tem a Lucy Zondonelli participando, a Vera Barbosa e a Dora Pereira está aqui participando. Quem está aqui no YouTube ligado conosco é o Aécio César, lá de Sete Lagoas, nosso amigo Aécio. A gente vai falar do livro dele hoje também. O Daniel Rosa, de Goiânia. Renata Leão. A Rosana Ali, lá do Jefa, que deve estar lá no telão, lá a gente sendo transmitido. O programa Vem Espírita sendo transmitido. O Cleberson Palma, aqui de São José também. A Fabiola, lá de Vitória, Espírito Santo. A Valéria, do Rio de Janeiro. Cláudia de Oliveira. O Eduardo Solano, aqui de São José. A Elida Silva, que está sempre conosco, desejando um feliz ano novo. O vereador Fernando Petitti, aqui mandando um grande abraço para Varoto. Maria Costa, lá de Penalva, Maranhão. Maria, tá, ela colocou aí Maria Costa? Maria Costa. Tá aqui. É que a gente conhece Maria do Desterro. Ah! Né? A Maria está fazendo um trabalho fantástico lá, parabéns, viu, Maria? Nós vimos as fotografias lá com as crianças, ela que começou o trabalho lá naquela pequena cidade do interior do Maranhão, com algumas crianças no início da pandemia, e nesse Natal estava lá cercada com muitas e muitas crianças dando continuidade no trabalho. Ela já esteve aqui depois disso. Eu acho, Maria, que na próxima vez que você vier aqui, você avisa para a gente que você que vai fazer o programa junto com a gente. Você precisa contar um pouco de toda essa experiência aí na cidade de Penalva, no Maranhão. Pode se preparar, não vai desistir da viagem agora, por causa que nós vamos fazer você vir aqui, não. Tem que vir. Né? Ela é desembaraçada, ela vai vir mesmo, porque eu tenho certeza que ela vai ter muita satisfação em falar lá da terra dela e como que é o movimento espírita lá. Bacana. E muito legal. Ela preferiu colocar aqui para puxar meu saco, Maria Costa, né? Por causa de ser Rodrigo Costa, né? Que às vezes a pessoa coloca Maria do Desterro, você nem fala. Agora colocou Maria Costa, aí você, peraí, essa daqui pode ser parente minha, alguma coisa, deixa eu falar. Não, se for procurar todos os parentes Costa, tô ferrado. Na cidade de Penalva só pode ser a Maria, né? Não, rapaz, a gente fica enrolando aqui para começar o programa, que Antônio não chegou ainda, está chegando, né? Mas olha só, Patamuté, a minha cidade de Patamuté, tem dentro da cidade, dentro da cidadezinha, que é um distrito, deve ter no máximo umas 200 pessoas, né? No máximo umas 200 pessoas, só para chegar onde você perguntou. Aí nós tivemos aquele encontro ali naquela escola, perto do shopping, no Center Valley, um encontro da Aliança, eu fui lá cantar. E sempre eu exalto minha cidadezinha. Eu falei, minha cidade é uma cidade importantíssima. Minha cidade é muito importante. Quer ver? Quem aqui é de Patamuté? O rapaz levantou a mão. Eu? Eu falei, não é possível. Eu não acreditava de jeito nenhum. Eu falei, você é mesmo? Traz aqui o documento, a identidade dele. Ele foi lá, mostrou a identidade dele de Patamuté mesmo, rapaz. Olha só. Aí, lá escrito, filho de Patamuté. Eu falei, mas não é possível. Aí eu cresci mais aí, tá vendo? Eu falei, a cidade lá no interior da Bahia, mas tem gente em tudo quanto é lugar que você vai, tem gente. Né? Então, o Penalva, que é muito maior, vai ter gente espalhada no Brasil todo. É verdade. Então ela está aqui, a Maria Costa, desejando aí bom dia, feliz Natal a todos, meu abraço, exatamente, excelente a escolha do tema, ela colocou aqui também. E a gente tem aqui a Érica Leandro, mandando bom dia também, aqui um feliz ano novo, a Fabiola, como eu já comentei, aqui a Gisele Lacerda, lá de Taberá, ela e o Rivail escutando a gente, mandando um abraço. Marlene Leal. Mandei o CD dela, do Ed Moreno, viu? Ah, legal. Bacana. Não tem enrolando, não. Ah, agora eles são aprendidas, né? Se deixar na minha mão, não vai receber nada. Exatamente. Nunca, a Derli aqui também, a gente tá com saudade da Derli. A gente tem a Lourdes Ruim, daqui de Campo Limpo Paulista. Lá, Lourdes Ruim. Legal, né? Rosângela Costa. É a cunhada da Antônia, né? Cunhada da Antônia que tá chegando. O Rui tá indo lá abrir a porta para ela. Rosângela Costa, a Neide Rodrigues, lá do Castelã. A Rosilma, que sempre aí manda mensagem pra gente depois do programa, dizendo que gostou do programa. O Rodolfo Alexandrino, também do Grupo Castelã, estão ligado aqui conosco. Ah, eu tenho uma novidade, Jorge. Antes de passar aqui pro Carlinhos, já que eu tô... Só pra falar antes da novidade, só pra não esquecer também, o Marcos Ugai também tá dando um bom dia a todos aqui. Ah, legal. O Irami, todos dando um bom dia. No WhatsApp. Bacana. Antes de passar aí pro Carlinhos e já passar pra prece, tem uma novidade agora. Me rendi ao TikTok, Jorge. Legal. Me rendi ao TikTok. Quando a gente fala em TikTok, parece que é coisa de criança, não parece? É. Né, Carlinhos? É verdade. TikTok. Infantil. Não, eu acho que eu resisti muito por causa disso. Mas, analisando, a gente tem no Twitch. Uhum. Que é uma plataforma de jogos para as criançadas, para os adolescentes. Uhum. Quem está no Twitch? Os jovens adolescentes. Uhum. Mas o Vivência Espírita está ao vivo lá. Legal. Ele vai estar passando lá, assistindo o jogo, assistindo os tiros para cá, tiro para lá, e aparece o Vivência Espírita. Uhum. Né? Então, ou seja, destoa um pouco e a gente acaba chegando com um conteúdo edificante para as pessoas. Uhum. Né? Só que acontece que a massa inteira está lá, está todo mundo lá. O Brasil inteiro tá lá no TikTok. Às vezes eu me sinto atrasado, Jorge. Uhum. Às vezes eu acho que eu tô lá no Orkut, aí tá todo mundo no Facebook. Aí eu vou pro Facebook, tá todo mundo no Instagram. Aí eu vou no Twitter. Aí eu vou no Twitter, tá todo mundo no Instagram. Agora eu chego no Instagram, tá todo mundo no TikTok. Então é um sinal que vai aparecer uma coisa nova aí, depois do TikTok. É, exatamente. Deve estar lançando alguma coisa aí já, porque eu tô indo pro TikTok. E é como o Chico Xavier fala, né, Jorge? O espiritismo tem que ir aonde o povo tá. Com certeza. Onde a massa tá. Uhum. Né? Então eu queria divulgar meu TikTok aí para vocês, né? Que agora me rendi, abri o TikTok, tá aí, é Rodrigo PGC. Não, o TikTok é pessoal, não é... Não dá, me indicaram que não é para fazer da rádio, assim, né? Mas a ideia, o pessoal, se puder colocar aí Rodrigo PGC aí na busca... Vocês me acham, vou mandar, deixar o link aqui também. E eu vou postar todo domingo vídeos aqui dos bastidores da rádio. Né? Até ter 500 seguidores. Aí, tendo 500 seguidores, dá para fazer live. Então, a ideia é a gente fazer live aqui simultânea também, dos bastidores, e divulgar aqui o Espiritismo. Vai ter vídeo aqui pessoal também, porque é um TikTok, é uma coisa mais pessoal, né? Mas a ideia também é divulgar o Espiritismo ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem entrar aí no meu TikTok, é só digitar Rodrigo PGC e pesquisar. Em breve aí o Jorge vai ter também, né, Jorge? Semana que vem eu passo o meu para vocês. O Carlinhos já adicionou também, já tá fazendo. Eu vou pegar umas dicas lá com a Isabela, minha neta, e a Manuela, que tem uma tem 7, outra tem 5, para elas me darem boas dicas para mim, aí eu entro. Né? Eu quero agradecer o Washington, que é o tio da Camila, estava ontem em família, o Natal, né? Então tá, foi muito legal. E ele domina o TikTok, mas ele é adventista, né? Uhum. Então aí ele estava mostrando que não precisa ter seguidores. Aí eu fiz lá um TikTok, postei um vídeo, já tinha 500 seguidores, 500 visualizações, eu tinha só 5 seguidores. Então você tem um alcance maior, né? Então qualquer lugar que a gente tenha a oportunidade de levar a doutrina espírita, poder divulgar, eu acho que faz bem, né? Vamos lá, Carlinhos. Falei demais. Parece, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Antônia Varoto, que está chegando. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis, da editora Dionísio. É o item 45. Queremos que as guerras se acabem e a terra se livre das revoluções. E para isso, temos de levantar a bandeira da paz e proclamar a amizade a partir do nosso próprio coração. Que possamos refletir sobre essa mensagem maravilhosa e vamos fechando os nossos olhos, fazendo o nosso religar espiritual, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um domingo de aprendizados, onde vamos receber a nossa querida irmã Antônia Varotto, que vem nos falar sobre a doutrina de Jesus. Para tanto, vamos rogando ao Pai que nos dê a oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O nosso tema do dia hoje, como o Carlinhos acabou de falar aqui, quem está aqui é a nossa irmã, estará aqui conosco, né, quem está chegando, é a nossa irmã Antônia Varotto. Antônia, que esteve aqui conosco, a última vez que ela esteve falando sobre Joana d'Arc, foi muito bacana também, né? Ela tem um conhecimento muito vasto aí, é estudiosa, e hoje o tema que ela vai conversar conosco aqui, vocês façam suas perguntas, suas colocações aí sobre Jesus Gonçalves, né? Que é um personagem, uma personalidade da doutrina espírita, né? Um ícone da doutrina espírita que marcou muito a sua passagem aqui na Terra. Ela que vai contar isso aqui para a gente. Então, o nosso tema do dia de hoje é exatamente sobre isso e também sobre Mei Mei. Mei Mei nós conhecemos bem mais, porque Mei Mei tem muitas... infantil também, né? Pela psicografia de Chico Xavier. Então, é bem mais conhecida. E só uma curiosidade, né? Mei Mei não era espírita antes, não. E não era espírita. Jesus Gonçalves já era espírita quando desencarnou. Mei Mei não, foi muito nova, né? E depois que ela desencarnou, que ela começou a passar as mensagens para Chico Xavier. Bastante livro infantil também, né? Muitos livros infantis. Pai Nosso é fantástico. Pai Nosso é um livro que a gente tem que ter em casa para poder contar para as crianças, mas nós mesmos ficamos mais empolgados com aquele livro lá, Pai Nosso, né? Que é um livro assim grande, né? E tem muitas histórias, muitas parábolas, muitas filosofias ali interessantíssimas que servem para a gente ler para as crianças, mas para nós penetra bem fundo mesmo. Eu sempre uso histórias ali contadas no livro Pai Nosso para poder ilustrar alguma palestra, alguma apresentação que a gente faz assim de vez em quando, né? Então, nós estamos aguardando. O Rui foi ali receber a Antônia, né? Que aqui, como o nosso estúdio é dentro de um prédio e nos dias de domingos não tem portaria, então quem chega a gente tem que ir lá abrir a porta. Então, o Rui desceu para ir abrir a porta para a Antônia. Daqui a pouco ela está conosco aqui. Podemos falar um pouquinho do Natal, como é que foi, né? Quer dizer, esse ano a gente está falando quase uma semana antes do que vai acontecer. Hoje nós colocamos as músicas nossas aqui mais para a mensagem de final de ano, nosso momento também Gigavale, mais dirigido para o final do ano. E a semana passada nós colocamos do Natal, né? E na sexta-feira também, né, Carlinhos? Lá na AME, poucas pessoas que foram. Quando tem o Evangelho de Natal que a gente faz, vai muita gente, mas como foi uma sessão normal, acho que as pessoas pensam que o centro está fechado e acaba não aparecendo lá. Então, só estávamos nós lá na sexta-feira, mas mesmo assim deu para a gente conversar um pouquinho sobre o Natal, sobre essa importância, né? Sobre a importância de Jesus. Porque quando a gente fala muitas vezes sobre a importância do Natal, as pessoas se voltam muito mais lá para o Papai Noel, né? E acaba esquecendo de falar do personagem central dessa história da humanidade, que é exatamente Jesus. Lembrando, né, nós falamos até daquela filosofia lá, daquela parábola da porta aberta com Jesus batendo, e que a porta não tem maçaneta, né? Lembrando que a porta do nosso coração, aquela é a porta do nosso coração que só abre por dentro. Então Jesus bate a nossa porta, mas a porta só se abre por dentro, é nós que abrimos. Ele nunca vai forçar a barra para entrar na nossa vida. Nós é que abrimos para Jesus entrar. Legal. Né? Bacana, né? Quem chegou aí, quem acaba de chegar aí é a Antônia Varotto. Chegou aqui com a gente também. E o Tião também está ali fora, participando conosco. Olá, Tião, tudo bem? Se você quiser aparecer aqui, ó, fica de pé aqui, o pessoal te vê aqui atrás de mim. Manda um oi. Ó, já tá com a camisa do Vivência Espírita. Já chegou, trabalhou, é isso? Uhum. Ah, entendi. Trabalhando. Legal. Né? Então, o Rui já tá de volta também. E vamos dar bom dia aí para a Antônia, deixar ela chegar. Antônia, pela quantidade de livros que a Antônia chegou ali, nós vamos sair daqui umas 3 horas da tarde ou mais. Até. Entendeu? Não, ela chegou atrasada porque estava procurando uma carta da avó dela que escreveu ela de Piripitingui. Pirapitingui. Pirapitingui. Bom dia. Puxa bem o microfone e fala bem. Bom dia a todos. De Pirapitingui. Porque pira significa peixe, agora pitingui eu não sei o que é, né? É, deve ser um peixinho também menor, né? Porque é pequeno, pitingui, né? Um pitinguizinho, né? Olha o Rodrigo, ela está meio descentralizada. Aí, legal. Agora não, foi. Quem souber o que é pira pitingui, liga para a gente aqui. Não, o pai dos... antigamente a gente falava que o dicionário era o pai dos burros, e agora tem o pai Google, né? Se colocou aqui no Google, pode deixar que vai aparecer aqui já. Bom dia, Antônio, tudo bem com você? Bom dia, obrigada pelo convite. Desculpa o atraso. O atraso foi exatamente esse. Eu queria procurar mesmo uma carta da minha avó, Maria Zugliani, que foi interna em vários asilos para leprosos, que era assim que chamava mesmo, asilos colônia. E uma das passagens dela por Pirapitingui bateu com a época em que Jesus Gonçalves estava por lá. E eu tenho essa carta e eu gostaria de ter trazido, mas alguém não me ajudou a encontrá-la em casa. Não foi o São Longuinho, acho que não. Não era para ter trazido mesmo. Não foi, não foi o São Longuinho, não era devota de São Longuinho. Não é só a questão de São Longuinho, não. Ela não era espírita. E quando os espíritas entravam na enfermaria que ela ficava... Uhum. Porque ela não era moradora das casas, ela não ocupava uma casa, uma residência familiar, ela ficava na enfermaria lá. Quando a gente chegava para a visita, que a minha família que cuidou dela e que ficou com ela, quando ela tinha alta, era para a minha casa que ela ia. Eu, meus irmãos, meus pais, minha tia, enfim, minha tia irmã da minha mãe, e ela é mãe do meu pai. Que tratávamos dela e convivemos intensamente com ela. Nós somos prova viva de que a Hansen é uma doença que não é por contágio, não é por convivência que se pega, que se tem, e também não é hereditária. Hanseníase seria? Hanseníase. Uhum. Que a pessoa chama mais comumente como lepra, né? Uhum. Isso, mesmo porque tem uma bactéria. Essa bactéria leva no seu nome científico a palavra leprium. E mais tarde o Dr. Hansen descobre como tratá-la. E aí... tiram esse nome pejorativo de lepra, que passou a ser uma pessoa impura, uma pessoa devedora a Deus, e que aquilo era um castigo de Deus. Quer dizer, era uma história muito tenebrosa, uma doença muito antiga, tem 2.600 anos de registro dela. Mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho, na hora que a gente começar a falar de um companheiro nosso chamado Jesus Gonçalves. Só para esclarecer logo, né? Vivência também é cultura. O Pirapitingui é rio do peixe malhado. Rio do peixe malhado. Em quê? Tupi-Guarani? Tupi-Guarani. Antônia, então, nós já tínhamos antecipado aqui o tema que viria hoje, né? Como a gente pode falar um pouquinho do Jesus Gonçalves? ele já era espírita, nasceu espírita, ficou doente? Como é que é esse negócio? Nossa, ele não era nada espírita, não. Era ateu. Ele era ateu. Mas antes de ser ateu, ele foi cardeal, né? Então vamos voltar à história. Uhum. Eu acho que a gente podia contar assim rapidamente a história, claro, né, de Jesus. Primeiro, o nome dele é Jesus Gonçalves, e ele não se dizia digno de ter o nome do grande rabi da Galileia, que foi assim que ele sempre se colocou quando falava de Jesus. E ele pede numa... há controvérsias. Nós temos duas versões aqui, uma do Divaldo e outra do biógrafo dele, que é o Eduardo, que ele pede para acentuar o nome dele, para que fosse Jesus, para diferenciar do Rabi da Galileia. O biógrafo dele que está falando ele, isso. O biógrafo diz que ele pede isso... numa sessão, depois de morto, numa sessão de psicografia. Que em vida, o Jesus já pedia para não chamá-lo de Jesus, mas chamá-lo de Jesus. Eu lembro daquela história do Chico, né, Jorge? Que ele fala, Jesus! mas não tem nada a ver com esse espírito, né? É uma pessoa que tem a deficiência, né? Que depois que para se identificar com Chico, que ele não falava, né? Era uma menina, era uma moça, né? Para se identificar com Chico Xavier depois, quando ela aparece como espírito, ela aparece perfeita falando, o Chico não reconheceu, mas aí ela fala Jesus, né? Fala Jesus. E o Chico lembrou que ele ensinava ela a falar Jesus. Só que ela, em vez de falar aí. Jesus, quando ela tinha dificuldade, ela falava Jesus. Ele ia visitá-la na casa dela, orava e ensinava ela a falar. É. Isso mesmo. Mas vamos continuar, Antônio. Mas então o nosso Jesus, em vidas passadas, foi um grande... senhor da história. Então, quem estuda os visigodos, quem estuda a nossa história geral, aí, quem passou pelos bancos escolares e viu o domínio romano, século IV, né? Precisamente em 384, vê que Roma já detinha toda a parte que hoje a gente chama de Europa, já detinha o norte da África e parte da Ásia. E os reis da época, eles ocupavam o dinheiro só em orgia, em farra, em festa, em tudo, e era um império decadente. E eles queriam ampliar não só territorialmente aquele lugar, mas eles queriam ter mais dinheiro, porque o povo que pagava já estava pouco para os gastos das farras que eles tinham. E pedir mais dinheiro para o povo não tinha como, o povo já estava extremamente empobrecido. E eles resolvem fazer uma certa amizade, entre aspas, com um povoado que se criou em torno desse território romano, que eram os bárbaros, que eram os godos, né? E ele faz amizade com os visigodos e ensina para os visigodos a arte do exército, com a intenção de que, com essa amizade, conquistasse esse povo para se tornar o povo romano, para se aliar ao povo romano e daí virem impostos novos para aquele lugar. E ao ensinar toda essa arte da guerra, né, do exército aos visigodos, tem uma figura que se destaca, que é Alarico. E Alarico vê a possibilidade de ser chefe, ser o comandante do exército romano. E ele, inclusive, pede para ser. Mas o imperador da época lá, o rei da época, acho que é Teodósio o nome dele, enfim, nega, não permite, e ele resolve, então, chamar o seu povo e colocar-se contra Roma e invadir Roma e, enfim, o Império Romano e fazer um ataque bastante feio lá, matando muita gente, acabando com os homens, deixando muitos órfãos, levando as mulheres embora, usurpando de todo aquele povo, acabando com o que tinham. Bom, promoveu uma grande carnificina e se torna Alarico I. Uhum. Foi a queda do Império Romano do Ocidente, então? É nessa daí? Foi o começo. Uhum. Não foi aí que acaba, não, mas foi uhum. o começo. E ele aparece numa época que estava se instaurando uma guerra que durou 30 anos, que foi a guerra franco-austríaca. Lá mais para frente a gente vai ver ele retornando como cardeal Richelieu para encerrar esse terceiro e último período dessa guerra. Mas isso mil anos depois. Uhum. Vamos voltar lá no Alarico. Alarico I promove tudo isso, acaba morrendo. Ele tenta avançar para a África, porque a família do rei romano foge para a África e ele vai atrás. Ele fala, então o caminho é aquele, né? É para lá que eu vou também e vamos conquistar, porque, afinal de contas, eu sou Alarico I, o grande. E eles pegam muitas tempestades, muitas intempéries, e ele acaba morrendo nesse avanço. Já no plano espiritual, depois de um período umbralino bastante sofrido, ele pede para voltar. E ele é chamado e lhe dão essa chance de retorno para a reparação do que ele já havia feito como Alarico I. E ele tem uma certa consciência de tudo que ele provocara. Aquela memória volta e o recolocam no mesmo grupo. Ele volta novamente no grupo dos visigodos. Ele volta no mesmo lugar, ele põe o pé lá no Império Romano como Alarico II. Já tinham passado outros imperadores, todos morreram com tenra idade. Então, ele volta no mesmo século como Alarico II, ou melhor, como Alarico, como foi a primeira vez, ainda não tinha nada de segundo, mas ele volta e faz parte do exército. Vê que o grande rei de Roma, na época, tinha deixado um herdeiro, ele havia morrido, e ele não deixa esse herdeiro tomar o trono, e ele de novo pede para ser comandante do exército, de novo ele é preterido e ele não engole isso, e tudo aquilo que ele havia vivido como Alarico I toma uma certa consistência, e aquele espírito de liderança e aquela prepotência, aquele orgulho, enfim, aquela necessidade de ser mandante, de ser idolatrado e de pôr terror mesmo nas pessoas, invade novamente esse ser, e esse ser começa a dizimar novamente o povo de Roma, mirando ser o grande imperador. Até que ele sitia Roma mesmo. Ele sitia Roma e, ao sitiar Roma, Roma já estava tão, aí sim, decadente, tão pobre, tão sofrida, que ele prepara todo o ataque nas colinas mais altas em seu redor e o povo já estava esperando a qualquer momento ser dizimado, quando uma figura em viagem a Roma fica sabendo de tudo isso. É o nosso Agostinho de Hipona. E ele... É o Santo Agostinho. Santo Agostinho, mais tarde pela Igreja Católica. Agostinho, que já havia aprontado poucas e boas, e já tinha encontrado Jesus, e já tinha ofertado toda a sua existência à boa palavra, ele anda pela noite de Roma, escuta um silêncio terrível, sepulcral em Roma, e as pessoas só aguardando para serem mortas, às vezes alguns gritos de terror, qualquer barulho para eles já era um barulho de estão chegando. E ele fala, eu preciso fazer alguma coisa, e ele caminha em direção aonde estava alojado o povo de Alarico II. E ele vai até lá, humildemente, passa pelos soldados. Os soldados acham aquilo incrível, como é que um romano, pobretão, com essa cara, sobe aqui e tem a audácia de querer falar com o nosso líder. E ele é cuspido, ele é chutado, e ele não liga, ele sorri para os soldados que faziam isso, e continua caminhando e fala que quer conversar com o líder. E quando chega a notícia no Alarico que tinha um sacerdote querendo conversar com ele, os servos de Alarico começam a gritar, vamos degolá-lo. E se insuflam, até para agradar Alarico, com a ideia de degolar aquele que lá estava. E Alarico acha que a ideia é brilhante e fala, vamos mesmo, vamos degolá-lo e vamos pendurar a cabeça dele para todo mundo ver lá em Roma do que a gente é capaz de fazer. Isso não acontece. Por quê? Porque Alarico continua caminhando e avisando a todos que ele era um sacerdote. E rondava naquela época uma lenda de que se você matasse um sacerdote, você teria mal agouro. E como ele tinha uma empreitada para fazer contra Roma, ele falou, opa, esse fulano está aqui, veio me perturbar. E se eu matar, eu não vou conseguir meu intento, eu não posso matar esse fulano, vou ouvi-lo. E Agostinho vai até Alarico com muita humildade, chama aquela figura de Alarico grande, por favor, me ouça, né? Olha só, ainda faz, né? E pior, fica de joelhos perante ele. E fala, olha, eu vim pedir por Roma. Ele fala, como que você tem essa audácia? Um simples sacerdote, vim falar comigo, pedir uma coisa que já está feita, já está decretada, que é isso? Ele falou, não, pensa nas crianças, pensa nas mulheres, nas famílias que você... Quanto sangue você já derramou? E o que isso vai acontecer ali, né? A igreja não aprova, né? Isso não é uma posição que te faz um líder melhor, enfim. Agostinho vai conversando com ele vai ficando bravo com Agostinho. Agostinho olha para ele com olhos extremamente amorosos e vai levando aquela conversa a ponto de convencê-lo a pensar no assunto. E pede para que Agostinho volte então para Roma e, enfim, que não o atormente mais. Só que Agostinho começa a rezar por ele e rezar bastante. E essas energias da sua oração incomodam Alarico de tal maneira que ele queria tirar Agostinho da cabeça e não tirava. Ele queria montar a estratégia para invadir Roma. E o Agostinho aparecia na cabeça dele pedindo clemência, pedindo, e aquilo ali incomodou tanto que a ordem foi, vamos adentrar, mas não se mexa nos templos, vamos preservar os templos. E essa notícia corre em Roma e todas as pessoas que se abrigaram nas igrejas em Roma. E a ordem de Agostinho era: tragam as crianças, as mulheres e os idosos urgentemente para dentro das igrejas. Todos eles foram abençoados, não foram atacados, os templos não foram atacados, mas os que sobraram lá pela rua e os homens que tentaram enfrentar Alarico foram degolados, que era o prazer daquele momento dele, né? Não era matar, mas era degolar mesmo. E assim ele invade Roma, se torna Alarico II Grande e logo em seguida falece e larga para trás o império na mão de quem fazia jus, que era o herdeiro do imperador que havia morrido, né? E que estava sob tutela de um tio, que esse sobrinho aí, herdeiro, inclusive, acaba matando esse tio, achando que esse tutor estava com olhos no trono, embora esse tutor já houvesse dado para esse herdeiro suas duas filhas como pretendentes, como esposas. E ele acha que toda essa bondade desse tutor é porque ele queria o trono e ele manda matar o tutor. Então, ele também já começa um reinado um tanto torto. Mas Alarico morre, volta ao plano espiritual e quase 1000 anos se passam, porque tudo isso acontece no século IV, e ele volta no século XV para o século XVI e faz uma trajetória dentro da igreja e se torna o cardeal Richelieu na França. É, o Richelieu é famoso na história de muito os três famoso. Mosqueteiros, né? E o interessante é que você já está respondendo a pergunta do nosso irmão Daniel Rosa aqui, que ele pergunta: Antônia, como podemos estender, deixa eu colocar aqui, como podemos entender a experiência do poder, entre aspas, que Jesus Gonçalves experienciou em Roma e na França e se redimiu como espírita no Brasil para a nossa ascensão evolutiva? Então, a gente sabe dessas três encarnações de Alarico I, Alarico II e Richelieu por conta do biógrafo e por conta da psicografia de Chico Xavier e do Divaldo. Mas teve um período de preparação dele muito grande no plano espiritual. Inclusive, no plano espiritual, ele trabalha com evangelização. Olha que coisa, né? Ele trabalha com evangelização, porque como o cardeal Richelieu já era ligado à igreja, por conta desse trabalho no plano espiritual... Isso na França, só para localizar. Então, na França. Fica no nosso plano perispiritual todas as nossas vivências, as marcas de todas as nossas vivências, né? E também fica lá as nossas memórias. E quando ele volta como cardeal e ele é alçado a ser, pela primeira vez na história da França, religioso é alçado a primeiro-ministro da França. E primeiro-ministro na França, naquela época, tinha mais poder que o próprio rei e que tudo, e que todos. E ele fica primeiro-ministro durante 18 anos. E nesses 18 anos, o que, que ele faz? Atrocidades. É um cardeal que começa a fazer tudo ao contrário, gente. Ele diz que nós tínhamos dois deuses a quem devíamos respeito: o Deus que todos conhecem e a França. E aí ele faz tudo pela França e tudo à moda que ele sabia fazer. Ele era atroz, ele mandava matar, ele foi da grande Inquisição, ele mandava queimar, ele mandou, enfim. Tudo que ele fez com uma larico lá atrás, ele fez de uma forma um pouco mais branda, mas é, aí já usando Deus como desculpa e usando o amor que ele tinha à França como resposta, né? Como justificativa. Só que no final da encarnação do cardeal Richelieu, ele começa a apresentar fortes dores em todas as suas juntas e tumores pelo corpo inteiro. Não tem um registro certo, os médicos da época não souberam diagnosticar aquilo, mas a gente tem aqui na bibliografia alguns sinais de que já poderia ser a primeira vez que ele tem lepra. Mas como ele desencarna e é logo em seguida, isso não fica claro. Mas tumores horríveis, ele morreu acamado, os últimos tempos dele de mandato já foram na cama, ele não teve assim uma sorte de diagnóstico e também não teve o prazer de terminar aquele mandato que tanto ele queria e que tanto lhe deu poder de uma forma íntegra e perante o povo que ele tanto maltratou, que na cabeça dele estava defendendo. Né? A gente tem que explicar os dois lados. Ele também estava achando que ele estava defendendo. E ele morre dessa maneira, como o cardeal Richelieu. Quem quiser saber mais sobre o Richelieu, ele tem muitas histórias, gente. Muitas. Muitas histórias e muitas passagens de lavar a mão, quando era para tomar uma decisão. Enfim, ele tem histórias aí tristes. E, mais uma vez, ele desencarna. E chega lá... De novo, um grande trabalho, um grande serviço no plano espiritual para que esse espírito evoluísse. E a gente sabe que nós temos dois caminhos para evolução, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. E ele é chamado pelo governador da colônia onde ele está, onde ele também fazia um trabalho de evangelização. E aí me vem à cabeça... Gibran Khalil Gibran, um grande filósofo que nós tivemos aí no árabe, com grandes livros que nos auxiliam bastante, que diz que aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente mais precisa aprender. Então, se ele foi trabalhar com evangelização, é porque era aquilo que ele mais precisava aprender. Então, o que você se propõe a ensinar é aquilo que a gente mais precisa aprender. E ele estava lá na evangelização, ele foi chamado pelo governador da colônia. E nessa conversa, o governador começa com uma história muito bonitinha, que quem não conhece... Eu não sei se a gente tem tempo, eu não sei se eu leio, mas na página 27 do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, tem a conversa dele com o governador da colônia onde ele estava. E o governador gentilmente começa a dizer para ele que tinha uma ave muito pequenina que foi procurar o nosso Deus maior para contar as mazelas que ela vivia. Ela falou, eu sou muito pequena, se eu me escondo na relva, a pata do leão me amassa, se eu me exponho para fugir, o animal mais rápido me alcança. Se eu subo numa colina, numa árvore, poxa, grandes animais que têm outras condições me acham, enfim. Eu sou sempre dizimada, eu carrego uma cruz que eu não consigo mais carregar. Eu venho aqui pedir para o senhor fazer alguma coisa. E o bom Deus diz a ela, a cruz que a gente carrega não é maléfica, ela é sempre boa. É você que precisa aprender a conviver com ela. Ela só é ruim quando a gente não sabe conviver com ela, né? E devolve a ave novamente para o plano terreno aqui. E ela continua sofrendo as mazelas dela, até que um dia ela, numa aflição muito grande, ia ser pega por um devorador. Ela cai no chão e abre aquelas pequenas asas e vê que as asinhas que ela tinha e que ela nunca tinha usado formavam a cruz que ela foi falar com Deus, que era demais para ela, ela não aguentava. E ela lembra que, poxa, você tem que fazer uso dessa cruz, você tem que incorporar isso na sua vida para se fazer melhor e para safar das suas dificuldades. E ela começa a bater aquela asa tão doidamente que ela levanta voo e ela consegue escapar e ela entende que ela podia voar. Então, ele conta essa história para esse espírito que já havia passado pela Terra em algumas encarnações e só aumentou a sua cruz de uma forma de não aprendiz, né? Ele não incorporou para ele todas as possibilidades que ele tinha de voar e melhorar a sua vida e a vida dos outros, porque essa ave, com certeza, ensinou outras avezinhas, suas herdeiras, a voarem. E fala para ele, olha, chegou o momento, você vai reencarnar num leprosário. Você vai ficar viúvo muito cedo, você vai ser pobre. Enfim, passa para ele um script e diz, sua vida vai ser essa. E a gente percebe aqui nas psicografias que antes desse chamado, que seria um chamado quase que derradeiro, ele já havia reencarnado mais duas vezes com lepra. Mas muito, muito descrente de tudo e igualzinho à avezinha, né? Achando que era uma cruz demais, que, enfim, que a vida tinha feito com ele coisas que ele não merecia, porque ele não entendia toda a vantagem da gente reencarnar, né? O que está escrito mesmo, Rodrigo? Você que foi lá no túmulo do Kardec? Nascer, morrer... Opa, estava desligado aqui. Nascer, morrer... em francês estava... Não viver, não renascer... tal é como é ler, né? Opa, progredir sempre. E progredir sempre. Não, então progredir é nascer, sempre. Morrer... Só que em francês, aí eu tinha um pouquinho de dificuldade. Não, o francês não precisa, mas a gente pode falar em português aqui, né? Então, nascer... Morrer, renascer e progredir sempre. Isso, tal nascer, como, tal viver, como é a lei, né? Morrer, renascer e progredir sempre. Uhum. Tal como é a lei. Tal como é a lei. E ele havia tido duas encarnações já com lepra. Então, vamos contar de Richelieu uma, que não está comprovado, mas tudo parecia ser. Ele veio mais duas vezes com lepra, não aproveitou, não entendeu essa história de ir e vir para que a gente progredisse. E aí, ele, quando sentem que ele já tinha compreensão disso tudo, Esse governador conta a história da ave para ele, faz um script e diz mais: você terá como sua aliada as artes. E é nela que você vai se apoiar para fazer o bem, não para você, mas para os outros, para todos aqueles que você um dia já fez tanto mal. E ele vem com o nome de Jesus, foi batizado, ele é de Borebi, interior de São Paulo, ele nasce em Borebi, ele é registrado em Botucatu. Um beijo para minha sobrinha que estuda em Botucatu, a Natália, veterinária, está lá fazendo residência. E para o povo de Botucatu, é um povo muito amoroso. Ele é registrado em Botucatu, mas aos 3 anos de idade ele perde a mãe, ele fica órfão. E ele é retirado do pai, ele tem irmãs mais velhas, e ele é criado pela irmã mais velha dele e por um tio. Deixa eu ver a cidade aqui, porque não se tem nenhum registro da cidade onde ele vive de 3 aos 14 anos. Mas só o nome da cidade mesmo. Deixa eu lembrar aqui que também é interior de São Paulo. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho para contar para vocês. E a gente está tendo participações aqui também. A gente, quem entrou aqui... Em Agudos. Foi em Agudos. Ele passa a infância dele, dos 3 aos 14 anos, em Agudos, na companhia de um tio e da irmã dele mais velha. Agudos é onde que fica? É perto de Bauru. Perto de Bauru, é sempre na mesma região por lá. Bacana. Tá? E aí ele fica lá até 14 anos. Com 14 anos ele volta para Borebi, porque o pai dele ficou lá como lavrador. E ele volta para Borebi e, junto com o restante da família dele, se torna trabalhador temporário das lavouras de Borebi. Lavoura de algodão, lavoura de café, ele trabalhava tanto no cultivo quanto no beneficiamento dessas duas coisas numa fazenda lá, acho que é Boa Esperança, mas enfim. Ele volta para lá aos 14 anos e é quando se registra um pouco de estudo dele, um pouco em Agudos, que a gente também tem boas faculdades lá agora. Agora não, né? Mas é um polo universitário bastante interessante. E ele estuda mais um pouquinho quando ele volta para Borebi. Mas ele não fica muito tempo lá, não. Ele também, a sua trajetória começa a ter outros passos, né? Com 16 anos, ele começa a escrever já para um jornal dela. Ele já é convidado a escrever, porque ele era um autodidata, ele lia muito, ele escrevia muito bem, embora não tivesse concluído o curso, hoje para nós é ensino médio, né? Mas naquela época era clássico, científico. Colegial. Nem colegial chamado, né? Era chamado de... Você ia para o curso... Era clássico, científico e normal. Tinha umas 3 áreas que a gente podia fazer naquela época. E ele não consegue concluir esse curso, mas ele daria muito bem para o clássico, que era parte de letras, né? Porque ele gostava. Mas ele não conclui, porém, vem nele uma capacidade muito grande. E ele já tinha alguns escritos, ele tinha algumas poesias, ele era uma pessoa, ele era líder onde ele estava. O sentimento de liderança dele de outras vidas, mais uma vez... Aparece, mas é uma liderança boa. Ele consegue unir... unir a questão da escrita com a questão da música. O tio, que o tutelou até 14 anos, ensina para ele a música. Então, ele também tinha lá um conhecimento parco, pequeno, mas bom de música. Tocava flauta, arriscava clarinete, enfim, ele tinha, por instrumentos de sopro, uma facilidade que outros não tinham. E, com isso, ele forma bandinha, né? Ele chama jovens para isso e começa a tocar na cidade, é convidado para participar de eventos até municipais, muito jovenzinho. Então, olha só, com 16 anos já tem uma bandinha, ele já escreve para um jornal, ele começa uma vida comunitária e para a comunidade de uma forma bastante diferente do que das encarnações passadas. Bacana. Vamos dar um tempinho agora aqui, para daqui a pouco a Antônia continua já nessa, mostrando mesmo quem foi ele, né? Aqui, nessa encarnação, o que, que aconteceu também nessa nova provação. O que deu para a gente entender bem também que a hanseníase, né, ela é uma doença bem kármica mesmo, né? Dificilmente adquire, assim, já vem com esse tipo de provação para passar por aqui. Como outras doenças autoimunes aí que a gente conhece, que provavelmente são doenças kármicas, né? Que a gente tem que passar. Então tem que passar da melhor maneira possível. Mas vamos para o nosso intervalo, Rodrigo, agora colocando uma música aqui. A música que nós vamos colocar é a música Coração, do nosso amigo Sérgio Santos. Legal, vou soltar aqui. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Coração que bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. Vou abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém, dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. Coração bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. Vou abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém. Dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. La la la la la la. Nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto, direto do Estúdio Chico Xavier. Ela foi presidente da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos, por isso que ela tem uma cultura, né? Muito grande. Esse supervisora de esse ensino. Esse trocadilho foi feio. E agora ela é aluna da escola... Jorge, de... dá licença, foi feio esse foi ruim. Trocadilho. Foi ruim. Foi ruim. Você vê que liberdade... Você vê que a intimidade é assim, né? Você vê a intimidade. Antônio, ela, deixa eu só pedir... Agora é aluna da escola de aprendiz do Evangelho. Pela eu fui dar uma aula vez. Semana passada. Eu fico tudo imaginando... que eu falava, ela tomava nota, né? É. Eu falei, eu quero ver o que... Aqui, que imagina tá se eu tomo nota. Nota. Vou escrever assim. Imaginando você falar, quem está... Quem foi da secretaria, como é que é o nome da Fundação Cultural, por causa de cultura? Fica imaginando os políticos de que lugar que eles são para ir para lá. É, né? Não, é bom me falar nisso. Esse trocadilho foi ruim, seu Rui. Desculpa aí, mas foi ruim. Não, mas a Antônia é muito culta, né? Por isso que eu passei a incumbência dela para falar do Jesus Gonçalves e da Meimeia. Eu falei, mas eu não conheço o Jesus Gonçalves, tá vendo como você. Conheceu o Jesus Gonçalves? Nossa, eu levei um susto, seu Rui, depois eu conto o susto que eu levei. Aí, Antônia, mas, vamos... Então, eu estava falando que pela segunda vez eu estou fazendo a escola Aprendiz do Evangelho, né? Então eu quero falar do meu irmão. Meu irmão Jorge, casado com a Lourdes, que o seu e ela Rui, vai participar do nosso programa seu Rui também. Conversa aí bastante. O meu irmão fala que esse é o único curso... que repetir faz bem, que não causa nenhum dano, que não tem problema, que a gente pode ficar de recuperação e pode repetir. Quanto mais de recuperação a gente ficar e mais repetir, melhor é para a gente. É a Escola então, de Aprendiz do Evangelho, onde a gente aprende a se conhecer. Exatamente, né? Não é lá que a gente consegue ter equilíbrio, conhecimento para a reforma íntima? Não é esse o objetivo? Sim. É que, na realidade, o curso de aprendiz do evangelho não é um curso de espírita. Porque a gente está fazendo dentro do centro espírita, a gente fala, vou fazer um curso de espírita. Não, o curso de aprendiz do evangelho é um curso de transformação moral, exatamente para você se conhecer. Nessa semana, a gente estava falando lá na AME, na sexta-feira, exatamente sobre quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, e a gente fica sempre procurando as coisas externas, né? É claro, as coisas externas sempre falam, a gente só adquire conhecimento e buscar externamente para trazer para a gente. Mas o conhecereis a verdade vos libertará, ela tem que ser de dentro para fora. É, a gente se conhecer, né? A gente se conhecer, principalmente o lado sombra. Cada vez que eu descubro um problema que eu tenho, isso tem que ser uma felicidade, porque é isso que eu consigo trabalhar com ele. Porque às vezes a gente passa a vida todinha sem conseguir descobrir o que é que nós somos. E a Escola de Aprendiz do Evangelho tem essa proposta de nós nos conhecermos. E a partir do momento que a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a se transformar também. Não, e à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos sendo mais tolerantes com as outras pessoas, nós passamos a compreender melhor o mundo e aprendemos também a nos valorizar, porque a gente quase não se valoriza. Então, se você não gosta de você, como é que você vai gostar dos outros, né? Sim. Amai-vos uns aos outros, não tem aquela história, né? Começa por aí, por a gente. Senão você não vai conseguir dar o segundo nem o terceiro passo, né? Isso, e tem que ser um amor a nós mesmos, com ponderação, né? Sim. Porque senão vira um orgulho desmedido. Então não é assim. Mas vamos voltar lá. Quando a gente fala do seu Jorge falou uma, o seu Jorge falou uma coisa muito importante. Por que você fica me chamando de seu Jorge? Tá bom, Jorge. É intimidade. Não, pai de aluno, né? Pai de aluno, a gente não tem jeito, esse é o Jorge. Aí é o seguinte, falando, não é uma escola de espírita, e isso tem que ficar bastante claro mesmo, e não é, quando a gente fala aprendizes de evangelho, é o evangelho de Jesus, gente, é o evangelho que todas as outras religiões que são cristãs, se ocupam. O objetivo é de formar, nos formar discípulos de Jesus. Exatamente. Né? E discípulos justamente no sentido de aprendiz. Sim. Né? Aprendiz de Jesus. Discípulo, a palavra discípulo é aluno. É aprendiz. É aluno, exatamente. É. Às vezes, eu quando fiz a escola de aprendiz, para mim foi muito difícil aceitar ser discípulo de Jesus. Eu falei, como você disse? Como eu vou me. Aí eu sei lá, fazia referência aos apóstolos, sabe? Apóstolo é uma coisa, discípulo é outra, né? Apóstolo é aquele que escreve carta. Eu me recusava, assim, eu falei, não, eu não vou ser um discípulo. Aí depois eu fui entender, discípulo é aluno, eu vou ser sempre eterno aluno. Exatamente. É como se fosse um. Você tem um mestre e você tem um discípulo. É. Né? Então, nesse sentido, a gente se coloca sempre como aluno. Ou seja, sou um aprendiz. Sim. Sempre que a gente precisa aprender alguma coisa com o nosso mestre. Não, uma vez eu estava dando uma aula, um aluno me perguntou, você não acha que vocês são muito pretensiosos em ser discípulo de Jesus? Eu falei, não. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram as pessoas humildes, simples, pessoas que tinham fé, que acreditavam em Deus, que acreditavam em Jesus. E se nós formos o discípulo de Jesus, nós precisaríamos ser tudo isso. Isso é muito fácil ser. Depende de nós, né? Uma das coisas mais bacanas da escola de aprendizes do Evangelho é justamente você entender que o sofrimento que você passa é um aprendizado. Sim. Que quantas vezes você se encontra a pessoa na rua e fala, meu Deus do céu, estou passando por uma dor tão grande e ninguém me ajuda, nem Deus me ajuda, nem Deus faz nada por mim. Não, isso, Jesus Gonçalves fala isso. ele vai contar isso aqui, ele vai provar. Vamos contar essa história. Então. Vamos lá, Antônio, então conta para nós. A gente tem que falar, correr aí, Antônio, senão a gente só vai sair daqui 3 horas da tarde mesmo e a gente fica atrapalhando você. E não vai chegar, vai chegar nem Memei, a gente vai fazer outro programa. Memei, eu fiz um pedido pro seu Rui, Antônio, ele nem me ouviu. Pode puxar o microfone e abaixar ele, pode mexer, não tem problema. Tá, mas aqui tá bom assim? Tá bom. Você tá bem confortável aí? Tá? Qualquer coisa pode mexer nele, não tem problema. Avisa o pessoal, quem quiser fazer pergunta por telefone, hoje nós temos telefonista. Legal, hoje tem então... Deixa eu passar o número aí. Realmente, o telefone é 3912, né? 3921-3009. Né? Então pode ligar aqui. Se quiser mandar mensagem também de ano novo para a gente, pode mandar. Pode mandar, 3921-3009. Falando em mensagem de ano novo, eu não costumo desejar Feliz Natal, né, para todo mundo, que Natal foi ontem. Espero que todos tenham passado muito bem com quem ama, né, passado muito bem consigo mesmo, inclusive. E eu costumo desejar sempre um feliz ano novo repleto de natais, porque natais é sempre fé, esperança, é amor, é recomeço, então... Está aí a nossa mensagem, pelo menos a minha, de Feliz Ano Novo para todo mundo. E nesse Feliz Ano Novo, em 1902, então, nasceu o Jesus Gonçalves, como eu falei, lá em Borebi. Foi registrado em Botucatu, com 3 anos de idade. Então, em 1905, ele já fica órfão, ele perde a mãe. É criado pela irmã mais velha dele por um tio. Em 1916, ele fica 14 anos lá, com 16 para 17 anos ele volta para Borebi, volta como músico, volta como alguém que escrevia poesias e lindas redações, e nisso ele começa a ser conhecido na cidade, e ele é convidado a participar do jornal, ele é convidado, ele monta uma bandinha, essa banda começa a participar de eventos na cidade, e eles se mudam, ele sai da fazenda, e quando ele sai da fazenda, ele perde o pai. Então, em 1917, ele perde o pai. Por isso que ele volta, então, para a terra natal, que é Borebi, né? E o primeiro emprego dele foi numa fazenda, ele vai lá como lavrador, com toda a fazenda, a fazenda Boa Vista, de propriedade de Ângelo Pinheiro Machado, Em 1919, ele sai de Borebi e vai para Lençóis Paulistas. Lençóis Paulistas, naquela época, era um subdistrito de Bauru. Hoje, Lençóis Paulistas é um município. E aí, em Bauru, ele começa a ter o seu emprego na prefeitura da cidade. Ele vai trabalhar na área contábil. Olha que interessante, ele tinha toda uma capacidade em letras, em escrever tudo, mas ele consegue um emprego na prefeitura na área contábil em Bauru. Super jovem. E lá ele conhece uma senhora de nome Teodomira, que era viúva e já tinha duas filhas. E ele casa com a dona Teodomira. E as filhas eram Nereia e Lígia. Com a dona Teodomira, ele tem 4 filhos, sendo o filho mais velho dele, o Jaime. Opa! Entrou aqui o TikTok. Desculpa aí. É. Entrou aqui sem querer. Pode continuar, desculpa aí. É que a gente falou que nasceu já... Você não quer falar e aproveitar, já que interrompeu, falar a mensagem do Daniel também? Já que interrompeu, tem bastante interações aqui. Então fale aí pra nós. Deixa eu aproveitar. E eu não sei se você tá aí com o Carlinhos, com eles ou não. Quer falar? Porque aproveita pra falar as mensagens, porque senão a gente não... Se não tiver, eu tenho aqui. De quem você está perguntando? Tem uma pergunta de Ari Rangel aqui. Não, interação do Daniel aí também, tem bastante interações. Acho que é interessante comentar também, senão a gente não dá voz aos ouvintes também. Só comentar aqui, o Daniel ele falou que a reencarnação, alguns séculos, nos carros de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas, estraçada, multidões vencidas. Eu acho que ele deve estar passando uma mensagem... deve ser uma mensagem. Daniel, depois você explica pra gente o que é essa mensagem aqui. Achava que era uma pergunta. Vamos para a pergunta do Ari Rangel, então? Fala aí, Carlinhos. O Ari Rangel pergunta para você, Antônio. Como poeta que termina os seus dias no leprosário, o que pensar sobre o papel de reencarnação expiatória de Jesus Gonçalves aqui no Brasil? A gente tem que ver a vida dele antes de poeta, né? Então, com 27 anos, com 6 filhos, 2 que já eram da dona Teodomira e 4 que ele tem com a dona Teodomira, aos 27 anos, ele recebe a notícia que ele era portador de Hansen. E a princípio, a prefeitura dá uma casa para ele morar, porque todos os portadores de Hansen deveriam ser obrigatoriamente, por orientação da vigilância sanitária, né, por orientação dos médicos da época, deveriam ser afastados das suas comunidades, das suas famílias, dos seus entes queridos e ficar exilado mesmo em colônias hospitalares. Eram asilos, colônias hospitalares. Eles eram levados para lá. E Jesus não vai de imediato. A prefeitura dá uma casa para ele retirada da cidade, ele muda para lá com a família. De lá, um amigo que tinha um sítio oferece o sítio para ele. Ele vai morar no sítio com a família. Ele passa a cultivar melancia e vender essas melancias. Ele começa a viver disso até que a vigilância sanitária da época descobre que tem um leproso. E vou usar essa palavra, porque esse termo era o termo da época e era um termo que aterrorizava. Uhum. É. Igual a Larico aterrorizava quando estava lá no entorno de Roma, que só de ouvir o nome dele, todo mundo já morria antes, né? De susto, uhum, de medo, de tudo, porque era um baita de um terror. Falar a palavra leproso naquela época Nós estamos em 1929, né? A vigilância vai lá, chega um carro preto. Eu vou explicar os detalhes, porque isso é muito importante. Chega um carro preto da área sanitária da cidade e fala: viemos buscar você porque você é leproso. Ele não maltratou ninguém. Ele não disse nenhuma palavra de desagrado, nem para a família, nem para quem foi buscá-lo. Ele simplesmente se despediu, entrou no carro e foi embora. Gente, vamos pensar naquele alarico, vamos pensar no Richelieu, já enxerga esse homem abandonando uma família que ele amava, que ele constituiu, que ele trabalhava duramente para manter. Resignado, né? Extremamente resignado, e entra no carro e vai embora. E era ateu. Era ateu. Ele até falava de Deus, viu? Porque Deus, do cardeal lá sobrou, mas ele não era frequentador de nada, ele não dava essa educação, deixava para as esposas. A gente vai ver que ele casa mais duas vezes. E ele, na hora que ele recebe a notícia que ele era portador de Hansen, vem aquela dúvida, né? Onde é que está Deus? Se existe mesmo? Não existe. Não existe. Por quê? Somadas as experiências passadas, né, como religioso, e talvez essa revolta também, pode ter adicionado isso, uma revolta contra Deus, por causa de toda essa experiência religiosa. Ele não tinha uma revolta, mas ele não acreditava que existia alguém supremo que pudesse ter clemência, que pudesse fazer alguma coisa boa, porque ele tinha uma família formada, ele era um homem trabalhador, ele tinha 6 filhos, ele já não tinha mãe, perdeu a mãe cedo, perdeu o pai. Ele falou: peraí, é muita coisa para um só que existe Deus? O que é isso, né? Ele já começa a duvidar, mas ele não fala nenhuma palavra contra essa, nem instituição e nem essa entidade que tinha o nome de Deus. Eu penso assim, Antônio, que a maioria das pessoas que se dizem ateus não são ateus, né? É porque tem muita gente que não consegue aceitar esse Deus que os homens criaram. Sim. Então, hoje, não combina com a história dele. Exatamente. Não dá para você aceitar esse Deus que os homens criaram. Sim, porque no caso de Jesus era um Deus de castigo. Exatamente. Então, quando a gente, hoje, na doutrina espírita, nós temos muito conforto para falar sobre isso, né? Porque o nosso Deus não é aquele Deus que um monte de gente é aquele vingativo, prega, tirano, que castiga, que premia. No caso dele era só castigo, gente. Então, Deus é o universo todo, que se a gente possa imaginar, é amor. Então, a gente começa a pensar diferente. Então, tem muitos ateus que eu dou até razão para ele. Tem um amigo meu que falava que era ateu. E ele falava assim: Jorge, se algum dia eu tiver alguma religião, eu vou querer essa sua aí, porque você tem coerência para caramba, você usa a razão, usa essas coisas tudo. Aí eu falava para ele: no dia que você encontrar uma pessoa que é ateu, você vai ver que você não tem nada a ver com ela. Tem nada a ver. Então, simplesmente que ele não aceita esse Deus que se impõe. E a palavra, a nossa palavra aqui, a gente tem que pensar o seguinte também, né? A gente fala que é ateu, ou a gente fala que é cristão, ou que é espírita. Espírita tem de monte, católico também. Posso falar das duas, né? Mas não pratico bem. Tem tanto ateu que faz obras maravilhosas. Exatamente. Então, às vezes é uma questão do uso da palavra, né? Porque o que interessa mesmo é o fazer, viu? Não é o falar. O falar é fácil. Livros aqui do Jesus, falar é fácil. Vamos praticar aqui um pouquinho do que ele praticou na última encarnação que a gente tem notícia. E uma encarnação muito próxima a nós. Não estou falando de alguém que viveu há 5, 6 séculos atrás. Eu não estou falando de alguém lá do século IV. Eu não estou falando do Alarico. Estou falando do Jesus. E o Jesus é século XX. É nosso vizinho. E ele morou no mesmo leprosário que a minha avó. Então, aí, aí as histórias se cruzam e eu fico muito à vontade de falar do que ele passou e do que ele viveu. E do que a sua avó também viveu. E do que minha avó viveu também. Antônia, o Aécio César faz uma pergunta para você. Bom dia, Aécio. Poderia nos informar como Jesus Gonçalves contraiu a hanseníase? Vamos falar da hanseníase rapidamente. Gente, a hanseníase é o seguinte, é uma bactéria que até a década de 40, de 1940, século 20, pensava-se que era extremamente contagiosa, uma doença infecto-contagiosa, e que bastava convivência, uma convivência... de respirar o mesmo ar no mesmo ambiente, você já contraía. Essa era a primeira hipótese. E a segunda era hereditária. Com os estudos de Hansen, a coisa evoluiu, porque essa doença, gente, ela tem registros de 2.600 anos. 2.600 anos. Registros, fora o que não tem registrado. Tanto é que tem uma passagem no nosso evangelho que Jesus vai dormir na casa do leproso, é Simeão, né? E os discípulos falam, mas você vai pousar aí? Ele fala, vou, qual o problema? Né? E ele dorme. Ele já sabia, né? Ele dorme várias vezes lá, ele convive com aquele leproso. E os discípulos ficam apavorados. Por quê? Porque desde aquela época já se tinha... Um medo muito grande dessa doença, já se tinha um preconceito para com os leprosos, e a palavra lepra passou a significar impuro. Então, mas no livro de Moisés, no Levíticos, no capítulo 8, versículo 10, já se fala em lepra. Ele dá um relato do que fazer quando encontrar um leproso. Se afaste, não é nada bom, não. A orientação dele não tem nada a ver com a medicina de Antônio, hoje. Esse daí a gente tem que dar mais... Só uma curiosidade, assim, mas tem jeito de pegar a lepra de outra pessoa? Tem jeito ou não? Ou foi disseram que não? Não, a medicina atual, aliás, a gente tem. Eu vou ajudar a nossa vigilância sanitária, a nossa Secretaria de Saúde. A gente tem campanha anual, contra a lepra, onde a Secretaria de Saúde lança cartazes, abre as UBSs, faz uma campanha para que as pessoas que tenham manchas brancas pelo corpo. Às vezes até róseas, ou áreas insensíveis, geralmente nas mãos e nos pés, que procurem a UBS mais próxima para fazer os exames necessários. O primeiro exame realmente é o da sensibilidade, né? Basta pegar uma agulhinha, né, sem que você veja qual é a parte que o médico está examinando. Pinica ali, não sentiu, o médico pode afirmar que você é portador de Hansen. Mas ele pede outros exames para constatar. E nós temos medicamentos hoje que não só controlam a lepra, como curam, dependendo do estágio em que você procura essa assistência médica. E não tem nenhuma prova que a gente pegue por contato, né? Com a pessoa, eu sou prova disso, minha avó sempre morou na minha casa, quando ela não estava no leprosário, era na minha casa, e eu vou repetir que nós éramos em 6 irmãos, nós tínhamos 3 idosos na casa, minha bisavó, minha avó, mãe do meu pai, a irmã da minha mãe, nós tínhamos sobrinhos que moraram lá, um de Marília, 2 do Paraná, vai somando, gente, o tamanho da casa e o tamanho da família. E a avó, lá no meio, cuidada pela minha mãe, então ela era mãe do meu pai, cuidada pela minha mãe. E foi acolhida pelo meu pai, porque o meu pai foi o único filho, eu peço desculpas e licença aos meus tios, que não estão mais aqui, mas a todos os meus primos, que não viveram essa história, mas não tiveram a oportunidade de viver essa história porque os seus pais impediram. Eu tenho tive uma tia, irmã do meu pai, inclusive, que matou a mãe dela para o marido décadas antes da minha avó morrer. Para ela poder visitar a mãe dela na minha casa, ela matou a mãe dela para o pai dela décadas antes. Foi, minha mãe morreu, porque ela era proibida pelo marido de visitar a mãe, porque a mãe tinha lepra. Então, ela matou a mãe antes. Matou, foi, morreu, chorou, minha mãe morreu, o marido esqueceu, ela saía de casa para outras coisas, para comprar material para costura, para, enfim. E ela desviava o caminho, ia lá em casa, via a mãe dela, né? Conversava um pouquinho, matava saudades e voltava para casa, Antônio, com material de costura que ela saiu para comprar. Eu perguntei isso para você, porque eu sempre... ouvi falar, também é de ouvir falar, não é certeza não, que tem dois tipos, né? Tem um tipo que não transmite para ninguém, teria outro tipo que transmitia. Tem quatro tipos de lepra. Então, eu que eu perguntei isso, porque a gente pega lá no Atos dos Apóstolos também, quando a gente, no nosso livro, né? No Psicografia de Chico Xavier por Humberto de Campos, o Espírito é Humberto de Campos. Quando ele coloca lá a vida de Maria de Magdala, né? Sim. Ele conta que depois que Jesus partiu, ela foi viver entre os leprosos, ajudar todo mundo. Sim. E ela acabou contraindo lepra. Por isso que eu perguntei, será que ela também era karmática ou ela pegou vivendo no meio dos leprosos? Né? Nós somos testemunhas que a gente pode viver. E tem mais, em casa nós não separávamos o prato, os talheres que a minha avó usava. A gente lavava tudo como lavávamos a nossa louça. Ela comia conosco à mesa. Minha mãe trocava, limpava, lavava, cuidava. Nós cuidávamos. A última crise que ela teve viva dentro da minha casa foi nos olhos. Os olhos dos leprosos... Se tem algum médico nos ouvindo, nos ajude, mas os olhos dos leprosos secam rapidamente e eles são mantidos com muito colírio. Eles têm uma secura na boca, uma secura nos olhos muito rápida, e que se não cuida, e qualquer ferimento, qualquer coisa vira uma ferida, uma ferida que dificilmente fecha. Ela sempre tem uma saída desastrosa. Minha avó acabou perdendo um dos olhos, teve uma infecção muito grande, foi a última infecção que ela teve em casa, e muito, muito triste, assim, porque o olho infeccionou, e enfim... E o caso do Jesus, ele foi se deformando, ele perdeu o nariz, as partes de cartilagem, orelha, nariz, isso rapidamente ficava aparente, mesmo porque eles não tinham remédio até a década de 40, né? Então, os médicos que cuidavam deles, que também eram internos lá no leprosário, dificilmente vinha um médico de fora que não era também portador da doença para cuidar deles, porque todos tinham medo. Perdiam o nariz, a orelha. Inclusive, tem fotos nos livros do Eduardo, aqui, do biógrafo de Jesus, com fotos dele sem nariz. Ele era do grupo que havia já sofrido deformações muito jovem. Muito jovem. A minha avó viveu até 84 anos, mas, ao final da vida, no ano que ela faleceu, o pé já havia sido amputado. Enfim, mas o que se sabe hoje é que, independente de qualquer tipo dessa catalogação que Hansen tem, não se passa por contágio, embora seja uma doença infecto-contagiosa por bactéria. Essa bactéria não passa para o outro por estarmos no mesmo lugar, por convivermos, não é assim, não. muito diferente. Será que a pessoa tem propensão a adquirir essa bactéria? Sim, né? Tem uma propensão, já foi. Isso é a coisa mais atual que nós temos. Tá no, se fizer um DNA e um estudo, como muitas pessoas que têm câncer, que está já propensa. Isso não quer dizer que seja hereditário, mas está lá uma marquinha. Mas, talvez venha ou não a apresentar. Como uma programação reencarnatória. Com certeza, esse lado é o nosso, né? A gente sabe. E se a gente pensar bem, acho que todas as doenças, quando tem um lado da questão reencarnatória, elas já estão lá no nosso DNA. Se não tiver no DNA corporal, está no espiritual. Espiritual, né? Uma das maiores autoridades nesse assunto, ela trabalha no Paulo de Tarso, é a doutora Érica, que trabalha ali na Vila Maria, tem lá um ambulatório para essas doenças. A minha neta trabalhava lá nesse ambulatório, e justamente a doutora Érica é uma das autoridades conhecidas no estado de São Paulo como que cuida dessa área. E não tem lepra. Não, exatamente, gente, quer dizer, olha só, né? Agora, na época que nós convivemos com a minha avó e com o atraso dos conhecimentos na medicina, nós passávamos por situações assim, extremamente humilhantes, né? Íamos para os ambulatórios dos leprosários, nós conhecemos a minha família, meus irmãos, nós conhecemos muito bem Pirapitingui e o Padre Bento de Guarulhos, que foi onde a minha avó ficou mais tempo. O Aimorés, em Bauru, ela teve uma passagem, foi a primeira passagem dela, ela ficou interna por 13 anos lá, inclusive ela entrou casada com filhos pequenos, ela era jovem, ela tinha 30 e poucos anos, e quando ela saiu, os filhos haviam crescido, tinham sido distribuídos, porque o marido dela foi para São Luís do Maranhão, teve um infarto lá e faleceu. Ela sai viúva, sem recurso nenhum. Ela tinha condições financeiras, eles tinham uma cervejaria, eles tinham uma fazenda de café e perdem tudo com a queda do café, com a crise do café. Em 29. E como ela estava interna, o marido morreu e os filhos distribuídos, tudo se perdeu, então ela sai pobre, com o filho mais velho dela casado, morador de Marília. Nós nunca tivemos assim, a visita de nenhum dos netos dela de Marília a ela, a não ser o mais velho, o neto dela mais velho, de Marília, que conviveu com ela porque foi para minha casa, passou pela minha casa para fazer uma pequena estadia. E esse filho mais velho já era casado, o segundo filho era o meu pai, que estava casando, e a minha avó foi o presente de casamento para minha mãe. Ela teve alta no dia do casamento da minha mãe, foi morar com meu pai e minha mãe, e assim minha mãe começou uma trajetória de cuidados a ela e de entendimento entre as duas, né? Porque para minha avó era tudo muito estranho ela sair de uma casa com conforto. Na década de 20, para vocês terem uma ideia, ela tinha carro, né? Lá em Jaú, Dois Córregos, que vinha para São Paulo comprar tecido para ela, comprar sapatos. Fordinho bigode. E saiu sem, absolutamente sem nada e deformada lá de dentro. Quem ligou aqui foi a tia Ninha, desejando a todos um domingo de muita paz. Está adorando o programa. Rodrigo, a gente tem que ir para o nosso momento Chega Vale. A Tiana, várias vezes, ela foi fazer visita nesse hospital. Sim, a Tiana chamava a gente para ir lá para a excursão. Lá em, né? Mas conta para nós. Antônio, a gente precisa fazer olha o horário. O horário lá. A gente, depois o Antônio vai falar como é que ele entrou na doutrina espírita, que é para a gente. Mas vamos fazer o nosso momento de gavalha aqui. Isso. Senão a gente não consegue fazer. Não, meio-meio hoje não vai tem mais. Meio-meio. Não tem jeito. Meio-meio só vai ficar na mensagem, tá aí. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho. Então vamos aí, Rodrigo. O momento de gavalha hoje. Meu Deus. A mensagem é recomeçar. Legal. Vamos direto para o momento? Direto para a vinheta do momento. Isso. Então tá bom. No ar, contos, histórias

Antônia? Eu vou me apropriar com a, da vida de Jesus Gonçalves, porque ele recomeçou para poder se regenerar espiritualmente, né? O exemplo da mensagem aqui foi dois sapatos, duas roupas, as coisas materiais. E é muito fácil a gente doar, né? Doar alimento. Ô, Antônio, não é fácil não, tem gente que está passando fome. Mas aquele que tem pouco também consegue doar alguma coisa. E a gente sabe que doar é fácil. O difícil é doar com amor, é levar, é se entregar junto com aquilo, né? E fortalecer. E foi o que o Jesus Gonçalves fez. Ele perdeu a liberdade, ele foi para um leprosário, ele deixou seis filhos, ele deixou a segunda esposa, porque quando ele perdeu a primeira esposa, com seis crianças, a vizinha foi ajudar a criar as seis crianças. Então, dois anos depois da primeira viuvez dele, muito jovem, né? Ele ficou viúvo com 28 anos, ele casou-se novamente. Ele deixa essa esposa, ele deixa seis crianças, ele vai para o leprosário, e no leprosário ele vê uma tristeza muito grande das pessoas. E ele tem certeza que ele precisava fazer alguma coisa. E ele recomeça ali uma outra vida. Ele recomeça montando um time de futebol. Aliás, ele era corintiano, para quem quer saber. O filho dele mais velho também, o Jaime. Ambos eram corintianos. Para começo de conversa, sim. Isso, então, porque ele aí não monta, dá para entender, né? Esse negócio de ser corintiano é que... ele monta, né? Um time, mas aí daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu com o Corinthians na cabeça dele. Ele monta um time de futebol, ele começa a ensinar música para as pessoas de dentro do leprosário, porque aquelas pessoas não tinham o que fazer lá dentro, a não ser falar da doença, falar de quem deixou lá fora... A Igreja Católica estava presente lá, todo leprosário tinha uma capela, nem sempre tinha missa, mas sempre tinha uma capela. Tinha padres, quando tinha padres internos, tinha missas regulares, quando não... Senão o padre de fora não ia lá rezar missa. Ele ia, mas com todos os cuidados sanitários da época e atendendo a todas as recomendações que a medicina colocava. Inclusive, a minha avó recebia... a Eucaristia, a hóstia lá na caminha, ele visitava as enfermarias e oferecia, mas tudo com muito mas a espiritualidade cuidado. Acaba providenciando tudo, né, Antônio? Bota padre também que tem, bota médico também que tem, para poder dar certo as coisas dentro, certo, né? Já que tinha um asilo colônia, né, para leprosos, é sinal também que não é porque você é padre ou é médico que não fica doente, né? Exatamente. Nós somos iguais perante Deus, não é assim? Até no resgate. Antônio, vamos só encerrar no momento de Gavalho, você continua com o que você está falando, tá bom? Vamos encerrar aqui, que a gente precisa encerrar esse momento. Vamos, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Pode continuar, Antônio. Então, e aproveitando a mensagem do Gigavale, Jesus recomeçou, e ele recomeça dessa forma. Ele recomeça levando uma outra vida para aqueles internos. Então, ele monta um jornal lá dentro, ele monta um diário, ele escreve, ele aproveita essas habilidades teatro, que ele, né, já exercitou lá teatro fora. Também. É? Peça de teatro. Um grupo de teatro, um grupo de futebol. O filho dele também é diagnosticado com lepra e também é internado lá no campo de Aimorés, em Bauru, que hoje é o Hospital da Unimed, lá imenso à beira da estrada. A Unimed comprou lá o hospital, mas está lá, para quem quiser ver a história, ainda está tudo ali. Mas, enfim, o filho dele também é internado, o filho dele mais velho, o Jaime, e os dois juntos começam a provocar toda, toda essa revolução ali. Ele tem um aliado meio... mais duvidoso, vamos falar assim. Alguém que duvidava um pouco de tudo aquilo, né? Ele não era tão afoito quanto o pai, não, tão, ele não era tão crente quanto o pai em relação aos benefícios que essas atividades poderiam trazer, mas ele era muito jovem, né? Então... Mas que a pessoa, que legal, você sair do ostracismo, tirar todo mundo do ostracismo para colocar para fazer alguma coisa, porque provavelmente quem estava lá só estava esperando a hora da morte chegar, não tinha outra coisa para fazer. Não, né? E outra coisa, né? Não tinha contato com a sociedade absolutamente nenhum. O que, que eles faziam o dia inteiro? Era falar de doença e de quem ficou para trás. De doença e de quem ficou para trás. E quando um recebia visita, isso a gente via, quando a gente ia lá e visitava minha avó no, aos finais de semana, que meu pai fazia questão, a gente ia e aí a gente conhecia todo mundo daquela enfermaria. A avó apresentava todo mundo e todo mundo se sentia visitado, porque nós visitávamos todo mundo. E aí quem chegava, às vezes ela pedia para chamar, porque dentro da das colônias existem as casas, as residências também, porque tinham famílias que acabavam morando lá, que foi o caso do Jesus. Jesus perde a segunda esposa, primeiro ele consegue que ela vá morar lá dentro da colônia, o diretor permite, e ela vai e leva os filhos e ganha uma casa. E ela passa a cuidar dos filhos lá dentro, então, lógico, Antônio, que não... com contato com os demais leprosos, mas com ele, sim. Provavelmente ele tinha convicção que não passava nada para ninguém. Provavelmente já, né? E outra, se o Jaime teve, não era questão hereditária nem nada, porque nenhum dos outros filhos teve essa história, né? E todos conviveram com o pai, com o irmão e com os demais internos. Vai ver que o Jaime era da mesma turma que arrancava a cabeça lá atrás também dele, né? Pode ser um daqueles que auxiliou, né, nessa história toda. E só que essa esposa também falece, e falece lá dentro do leprosário. Bom, mais uma vez os filhos se separam, né? Mais uma vez a família se separa, ele fica só com Jaime, e ele fica sabendo que o Hospital Padre Bento de Guarulhos tinha um tratamento muito melhor e muito mais adiantado do que aquele de Bauru. Antônio, mas ela não falece de lepra, né? Não, não. Ela morre jovem também, como a outra também morreu, mas não tinha nada a ver com lepra. Uma morreu de câncer, né? Que é o caso dela. Mas a outra, ninguém sabe do que morreu, e morreu muito novinha, mas não tinha nada com lepra, não. E aí ele pede transferência para ele e para o filho, para o Padre Bento em Guarulhos. Gente, o Padre Bento é uma cidade como Pirapitingui também é, né? A gente entra lá, é uma cidade de tão grande. Todos os leprosários, eles montavam a colônia como sendo pequenas cidades. Isso, tinha tudo. Tinha, inclusive, prefeitura. Tinha um órgão que gerenciava tudo aquilo ali, porque tinham casas, tinham os ambulatórios, tinha a parte hospitalar, tinha, enfim... tinha horta, tinha... Quem conheceu os antigos sanatórios de São José dos Campos para tuberculosos, principalmente o Vicentino Aranha, que era imenso, a situação era quase essa, só que tinham pequenas moradias lá dentro para familiares que tinham leprosos, né? E criavam-se porcos, tinha horta, pomar, tinha tudo, era uma cidadezinha. E alguns tinham autorização para saída, para visitar a família, e tinham que retornar. Era o contrário, a família não ia visitar, mas ele tinha um estado de saúde adequado que tinha essa autorização de sair, mas tinha que voltar. E a minha avó teve alta e foi para casa e morou muitos anos, anos e anos com a gente antes de retornar. No caso de Jesus, o que acontece? Ele pedia transferência para Guarulhos e a transferência não saía, porque como ele fazia muitas coisas lá dentro que enriqueciam aquela comunidade, ele fazia para a comunidade. Olha que diferença, né? Lá atrás ele queria o poder para ele. Lá no leprosário ele queria o bem da comunidade. Olha bem a diferença já. E o diretor segurava a transferência e não dava. Até que um dia ele escreveu diretamente para o diretor do Padre Bento em Guarulhos e pede a sua ida para lá. Transferência. A transferência. E o diretor, obviamente, do Padre Bento aceita, porque todos os leprosários já conheciam a história do do Jesus, o que, que o Jesus estava fazendo lá em Bauru. E no transporte, no caminho, nesses carros, que hoje a gente chama de ambulância, mas naquela época eram carros para leprosos, então, já viu. Carros especiais, ele passa muito mal, ele já estava com problema no fígado muito sério, por isso da insistência dele de trocar de local, e ele passa muito mal e eles param a viagem em Itu, em Pirapitinguim, e ele acaba sendo internado lá porque ele estava passando muito mal e ele não chega ao Padre Bento em Guarulhos. Em Pirapitinguim ele começa a ter amizade com uma outra interna, também leprosa, que aí é a terceira esposa dele. É, ele e o Jaime foi junto com ele. Quando ele saiu para ir para Padre Bento, o Jaime foi junto. E aí ele conhece a Anitta Vilela lá. A princípio, a gente sabe que ela não era portadora de Hansen, mas ela era uma visitadora, ela era uma frequentadora do leprosário, era uma auxiliar, né? Que tava, era espírita, né? Que era espírita, que eles casam e ela não convence ele de jeito nenhum a ser espírita, mas ele vai piorando. E ele acaba lendo um livro incomum, né, para quem começa no espiritismo. Ele acaba lendo o livro O Céu e o Inferno. Ele pega o livro dos espíritos também, ele leu tudo junto, não entendeu nada, misturou tudo, ficou indignado com tudo que estava escrito ali. E passa muito mal, muito mal. Ele tem uma crise horrível de dores, porque a lepra, quando atinge um determinado órgão, ela provoca dores alucinantes. Quando atinge as cartilagens, quando atinge a pele, é insensível a coisa. A pessoa perde o nariz sem sentir dor, né? Uhum. É uma coisa horrível. Inclusive, perto de Paraty, tem uma das ilhotas lá que levavam os leprosos e não era nem um leprosário, viu? Não tinha toda a infraestrutura, tinha algumas casinhas. Como se fosse jogar. Né? Vamos levar para lá que fica longe da gente. E era bem isso mesmo que era o sentimento público. E ele passa muito mal e ele faz um teste com Deus, ele põe um copo de água e fala assim, ó, se Deus existe mesmo, que essa água aqui em 5 minutos se transforme em alguma coisa que abrande a minha dor, que eu não estou aguentando de dor, e Deus não existe. Aí o lado ateu, o lado de inconformidade, porque, puxa vida, em Pirapitinguim ele já tinha, inclusive, feito tudo, criado tudo de novo que ele tinha deixado em Bauru. Já tinha dado tempo, como ele já era conhecido, foi ele chegar, ele já era líder. Uhum. Então foi muito fácil começar a rebanhar o povo para fazer tudo de novo, né? Gente, marcar tempo para Deus é um negócio meio sério, né? Ele marcou 5 minutos, em menos de 2 a água já estava sem estar translúcida, já estava com uma coloração estranhíssima. E um cheiro estranho também. E ele falou, bom, eu pedi, né, vou beber, né, esse negócio aqui. Um negócio amargo, ruim, ruim, remédio horrível, bom é amargo, né, pô? Né, então. Ele bebeu, então em menos de 2 minutos aquele líquido já não era mais água e ele bebe e ele fica abismado porque foi beber e a dor na região do fígado melhorar sensivelmente, ele se entrega ao espiritismo. Devia e falou... Devia ser chá de boldo. Deus existe, né? Deus existe, está aqui. Ele conversou comigo por esse copo d'água, ele se mostrou. E aí, junto com a esposa, ele se propõe a fundar o primeiro centro espírita dentro de um leprosário no estado de São Paulo. A gente não pode esquecer que tinha um leprosário bastante grande em Betim, Minas. O Rodrigo estava falando que São Paulo e Minas ficam atraindo aí o povo... Os espíritos da França, né? Da França, né? Os bons e os não muito bons. Mesmo porque quando Jesus vem para cá e o governador lhe explica todas as razões pelas quais ele viria e teria lepra, ele fala, você vai para a terra do Cruzeiro do Sul, você vai para o lugar que está predestinado a ser a pátria do Evangelho. E quando a gente fala isso e pensa no Brasil como pátria do Evangelho, fala, nossa, mas está uma bagunça aqui, né? Quanta gente passando fome, que pátria do Evangelho? Não, a gente tem que ver o tamanho da nossa responsabilidade, é pátria do Evangelho, porque daqui tem que sair a mensagem do bem e do amor e da fraternidade de uma única religião para o mundo. Isso é uma tarefa, não é um lugar de aqui vai ser o paraíso. É exatamente o contrário. Aqui não é o paraíso. Vamos receber os espíritos que necessitam e nós necessitamos mais ainda trabalhar. Exatamente, e aprender. E não é à toa que nós estamos aqui. Eu sou devedora, sei disso e estou aqui para aprender e para trabalhar e para resgatar e para levar mensagem, enfim. E aí ele monta o primeiro centro espírita e ele promove, ele escreve cartas, também montou um jornal, ele montou uma rádio, a Rádio Pirapitingui, que foi autorizada a entrar no ar. Ele tinha abrangência fora até de Pirapitingui mesmo, do sanatório. Ensina todo mundo, ensina música. Ele faz tudo o que ele fez em Bauru e mais. E ele escreve para uma série de instituições espíritas fora de Pirapitingui e falam, a gente existe. E aí começam os grupos de fraternidade a fazerem excursões para Pirapitingui e criar essas visitas monitoradas e para ensinar que leproso não era impuro, que leproso não era uma pessoa que devia viver isolada da sociedade. E essas pessoas levavam mantimentos, levavam ajuda, faziam visitas e começaram a entender que lá tinha uma comunidade de amor. Lá tinha uma comunidade que precisava de atenção, que era uma comunidade que precisava realmente de uma ação fraterna e que tinha muito para contar e ajudar para quem estava do lado de fora, que não estava passando por aquela experiência. E quem pensa que ser leproso é só uma expiação da vida passada, de porque degolei, porque não, a lepra vem também, não com sentido de depuração, mas ela vem também como bônus. E provação, né? Porque é provação, exatamente. Sim. Então, muitas vezes a gente acha que quer bater o martelo. Aquela pessoa é desse jeito porque ela fez aquilo. Negativo. Né? Muitos espíritos são missionários que estão aí passando por essas dificuldades exatamente para crescer mais rápido. Para crescer mais rápido. Por quê? Porque é uma entrega, né? É se entregar para o próximo mesmo. Agora, será que a gente é muito pretencioso, Antônio, em dizer que a gente pode considerar a lepra, até assim no sentido social e humanitário, antes e depois de Jesus Gonçalves? Não, tem uma frase também do Jesus Gonçalves que ele agradece a Deus de ter a lepra, porque assim ele poderia se redimir de uma série de coisas. Né? Tem, e ele escreve nas psicografias recebidas pelo Chico, né? Ele escreve muitas poesias, ele retrata, né, todas as passagens da vida dele, e ele coloca aqui uma que diz assim: caridade e perdão, não faças da caridade palavra linda, mas vã. Faz hoje, ampara agora, não deixes para amanhã. E quanto à chaga, exaltemos a chaga que depura o erro, a imperfeição, a sombra e o crime. Honremos o flagelo que redime nos vales da ilusão e desventura. E ele assim vai pregando, ele se descobre médium. Ele tem uma, só comentando aqui também, que ele tem uma poesia na Antologia Mediúnica de Natal. Tem, né, também. Que chama Leproso, não sei se você trouxe. Leproso Ante a Manjedoura. Trouxe, se você quiser falar? Não, então. Senão eu leio aqui. Então, você pode ler aí, que tem duas aqui. É muito legal, porque é a ver com o Natal, né? Estamos no Natal. Leproso Ante a Manjedoura. Rei nascido na extrema singeleza, anjo sublime, compassivo e santo, que por amor despiste rege o manto, e vestiste a estamenha de pobreza. Você vê que o nível é alto, vou reler aqui, vai. Rei nascido na extrema singeleza, anjo sublime, compassivo e santo, que por amor despiste rege o manto, e vestiste a estamenha da pobreza. O leproso feliz regressa em pranto e agradece-te o lado da tristeza, da noite em que chorou da alma indefesa, torturado por lágrimas de espanto, para mostrar-te, ó mestre, assim divino, dadivoso e celeste peregrino, no sorriso da luz da manjedoura. Deixa que eu volte à tenebrosa estrada, ostentando na fronte macerada a coroa da lepra redentora. Livro Antologia Mediúnica de Natal, por Francisco Cândido Xavier. Ele diz aqui, ó, lembrança do Natal. Ao fulgor da inteligência, o mundo progride e avança, mas somente em Jesus Cristo encontra a luz da esperança. No mundo, a lepra é a santa luz que exprime a lei do bem que salva e regenera. Alvorecer de eternas primaveras que se estende no céu, ampla e sublime. E ainda uma nota de Natal, uma outra. Todo mal que se comete é dívida a curto prazo. Por isso, nas leis de Deus, ninguém sofre por acaso. Tem um poema lindo aqui, lindo mesmo, né? Que ele diz assim, eu vou pedir licença. O que a gente tem para falar de Jesus Gonçalves para encerrar é que... Um pouquinho antes dele falecer, Pira Pitingui tinha 5 mil internos. Mais da metade eram associados do Centro Espírita Santo Agostinho. Foi esse o nome que ele deu. E a gente sabe pelos livros do Chico... com a psicografia do Chico e livros que Jesus conta a sua história, que Santo Agostinho nunca deixou de acompanhá-lo desde o dia que se encontraram pessoalmente, ele com Alarico. Que Santo Agostinho viu naquele olhar e naquela pessoa que endurecida um ser que precisava de luz. E que ele... conseguiu toda essa regeneração muito pelas preces de Santo Agostinho a vida toda. Então, ele, conhecedor e como gratidão, ele põe o nome no Centro Espírita de Pirapitingui, de Centro Espírita Santo Agostinho. Você vê como Santo Agostinho fez total diferença para a doutrina espírita também, né? Não, para tudo, né? É. largando a vida que ele teve antes, que é, quando o dia que alguém for falar de Santo Agostinho, tem que contar o que ele fez antes também, né? Porque santo ele não era, não. Não, mas é, tem santo Agostinho. Ele não era, não. É. É. A gente tem que ler o livro lá, As Confissões de Santo Agostinho. Ele apoiou o livro do livro do Fábio Dionísio, né? É, que é fantástico, né? Dois livros. É, dois livros, cada um é desse tamanho, que só para falar de Santo Agostinho. Tem um que chama Confissões de Santo Agostinho. Sem falar que Santo Agostinho abria também e encerrava os trabalhos de Orígenes Bersanufo em Sacramento. Pois é, né? Então, tá aqui. Quer fazer a poesia aí? Ele diz aqui que a dor é uma amiga inseparável dos meus dias. Quanto sofri sob pesada cruz que me vergava os pobres ombros nus, comprimindo meu peito de agonias. Bendita companheira de Jesus, precursora de eternas alegrias, por ti chorando lágrimas sombrias, acendi minha alma nova luz. Agradecendo o cálice de amargura que me deste de fel, de desventura, afastei-me da trilha dos incréus. Agora sei que sobre o mundo existes, Deus, ensinando em silêncio as almas tristes a caminhar na direção dos céus. Até o Walter entrou aqui, né? O Walter chama Walter Augusto, o meu também é Jorge Augusto, o meu é em homenagem a Santo Agostinho, meu nome, né? É em homenagem a Santo Agostinho, minha mãe colocou Jorge Augusto, por causa que ela é da volta de Santo Agostinho. Talvez o Walter Augusto também seja. O Walter colocou aqui que o programa podia ir até o dia todo, que não teria problema nenhum hoje, que ele está gostando bastante. E fala para ele que eu estou com a camisa do Vivência. Cheguei do Vivência. É onde que eu posso entregar. Isso, já foi bordada. Né? Não, ele está ouvindo a gente. Né? Não, está ouvindo, mas onde que eu entrego? Acho não, que aí deixa ele falar. Ele liga para você depois e fala. Vai lá buscar. Né? Ou a gente vai lá no, na empresa. Agora ele deve estar de folga esses dias também. Mas legal. Rodrigo, tem alguma... Tem a... É? Você tem a foto do Jesus Gonçalves para você colocar para a gente? Se tem aí, senão a gente tem aqui. Tem aqui, não. Tem aqui, sim. Só um minuto, não está saindo aqui, não. Vamos para os aniversariantes, então? Vamos. Parabéns para você, você mereceu renascer. Aqui no oferecimento, então, de WS Festas, nós vamos falando dos nossos aniversariantes. Quem faz aniversário hoje é o nosso amigo Jorjão. Jorge Fonseca faz aniversário hoje. O do Lucas é hoje mesmo? Lucas é dia 29. Ah, tá. Então, hoje também é o dia da gente falar dele. O Rony faz dia 26. Aí o Lucas está aqui, dia 29, porque eu estava pensando que era hoje, mas está marcado certinho aqui. Lucas Pessoa Costa, que vai fazer um ano de idade, filho do Rodrigo, é hoje. Todos os amigos ele convidou. Ele convidou você, Carlinhos? Só. Você ele convidou, Rui? Não, então se toca. Então vai ver que ele não é tão amigo assim. Na verdade, essa eu posso sair bem, porque eu não convidei ninguém. Foi a Camila. Não, Eu fui convidado. Então, eu posso. Vai reclamar com a Camila, porque eu não convidei ninguém. Você vê como é que a gente testa as pessoas assim, né? Vai testando as pessoas assim. Dia 30, mas quem faz aniversário é o Marcelo Siringue, né? Nem eu fui convidado. Marcelo, que faz o programa aqui com a gente também, criança do século XXI, faz aniversário dia 30. Dia 30, a Erundina, esposa do seu Otavio, lá no Taquari, também faz aniversário. E a Tiana, dia 31, também, Tiana Nascimento, faz aniversário dia 31. Já estou sabendo lá que nesse ano liberado, lá ela vai fechar a Rua Paraná, você está sabendo, não? E para você chegar lá na Rua Paraná de carro, você tem que, tem que pedir autorização, porque o Rui também mora na Rua Paraná. Mas a Tiana já falou com a prefeitura e mandou fechar. Lá vai ter uns cones, uns negócios lá, e vai ter festa. Os amigos dela também estão todos convidados, mas ela convidou também. Se você não foi convidado, acha que a Tiana é popular, ó. Às vezes ela não convida as pessoas, eu fui convidado. E dia 1 de dezembro? Aqui no Pau de Tarso nós temos dia 26, hoje, o Gustavo Baruel, filho do Milton Baruel. E no dia 31, a Beatriz Ladeira, todos lá do Pau de Tarso. E dia 1, hein? De janeiro? Dia 1 de janeiro? Dia 1 de janeiro. Quem que é? Um grande amigo nosso, Sérgio Santos. Legal, Sérgio. Sérgio Santos, aí dia 1 de janeiro. comemorando, né? E a gente deseja aí a todos uns felizes aniversário. Rodrigo, né? Maria Inês Correia de Sá diz que amanhã Natália Gonçalves do Anjo Gabriel faz aniversário. A Natália, um grande abraço para a Natália também. Eu posso desejar um feliz aniversário? Pode. Para o meu sobrinho, Paulo Eduardo, dia 28 agora, vai completar 40 aninhos. Olha aí que idade maravilhosa. Que beleza. Beijo pro Paulinho. E vamos pro sorteio. Opa. Então a gente sorteou aqui o pessoal que interagiu, o pessoal que comentou, né, mandou mensagem aqui pra gente, colocou aqui no sisteminha, jogou aqui automaticamente. E é um livro, né, que é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E um CD lá na... A gente pede para buscar lá na Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, que é quem tá fazendo o oferecimento aqui pra gente. Né? Que fica lá na rua... Qual que é a rua mesmo? Avenida Rui Barbosa. Número 232. 232, aqui em São José dos Campos. Então, quem não for de São José dos Campos, entre em contato conosco pra gente ver uma forma de enviar para vocês. Agora tem que ir depois do ano novo, viu? Porque tá fechado agora esses dias. Só abriu até o Natal, só depois do ano novo que abre. Então tá bom. Aí a gente deixa o nome aqui, o Mário Vinhas tem a mesma lista que eu. E pega. E quem ganhou o livro foi a Lourdes Roim. Lourdes Roins foi sorteada. Ela vai estar aqui com a gente. Por quê? Não, ela não vai estar aqui com a gente, não. Mas não. Ela vai participar do programa. Ela é de Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. Por quê? Cunhada. Sua cunhada? Pronto. A gente depois a gente deixa o livro contigo e entrega para ela. Entrego, com o maior prazer. E quem ganhou o CD foi a Elza Saito. A Elza Saito ganhou o CD. Do momento de Gavale também, momento espírita, ela, né? Ela que trabalha comigo lá no Pau de Tarso. Então, aí são as ganhadoras, né? E agora, né? Vamos agora. Então, quando a gente escuta esse som aí, Jorge. Isso aí, o convidado tem que dar uma dica pra gente aqui, pros nossos ouvintes. Uma dica, pode ser do que for, né? Um filme, livro, peça de teatro, gostou, se você quiser. Netflix. Alguma coisa que você acha interessante você passar pra tá gente. Eu vou falar do assunto que. Um livro que você tá lendo também. Não, eu quero falar do Jesus aqui. Nós temos dois livros do biógrafo Eduardo Carvalho Monteiro. Um é a Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que aí é a vida dele mesmo, e outro é Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras. Esse livro aqui já é um livro com muitas psicografias e relatos interessantes, não da vida vivida no leprosário, mas de toda a trajetória dele, onde ele lembra as vidas passadas e ele coloca tudo em poemas lindos e conta detalhes que o Eduardo jamais teria no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Legal. Tá aqui para quem quiser. Bacana. E quem quiser se adiantar também, eu já oriento a leitura do livro Meimei, Vida e Mensagem. Para o próximo programa. Isso, porque tá aqui, Meimei, Vida e Mensagem. E a gente marca. Que é uma professora não formada, mas que dava aula, querida, e que hoje cuida da nossa evangelização infantil. Legal. Sempre cuidou, faleceu com 24 anos somente. Exatamente. Né? Precisamos encerrar que já passamos da hora. Eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade de mandar as pessoas uma sugestão. Eu sugeriria para quem gostou do tema de hoje pegar um filme de 1959 no YouTube, A Ilha de Molokai, que fala do padre Damião de Wester. Sim, a gente tem. Que ele deixou a Bélgica para ir morar junto com os leprosos. Como é que é o nome do filme? Ilha de Molokai. Molokai com K, tá? E Rui, e também, já que estamos na dica, né, Antônio já passou as dela, não esqueça do livro Atos dos Apóstolos, de Chico Xavier e o Espírito Humberto de Campos, A Vida de Maria de Magdala. Que é exatamente isso. Também. Ela faz um trabalho fantástico, né? Desde que aderiu ao cristianismo, começou a acompanhar, para depois se dedicar totalmente aos leprosos e morreu com lepra, né? Então É muito bacana também a gente ver, emocionante. Esse livro é todo emocionante, né? O livro Atos dos Apóstolos é todo emocionante. A gente vai às lágrimas em muitos pontos dele, principalmente quando está falando de Maria de Nazaré, né? Da mãe de Jesus. Então, e essa história de Maria de Magdala também é muito interessante. Vamos encerrando? A gente tem também o livro, a campanha, né? Que a gente está com a campanha do livro do Aécio. Deixa eu pôr aqui. Opa! Então, a gente convida vocês, né? A campanha ainda está valendo, né? Então, até a semana que vem. Até a semana que vem a gente ainda está com a campanha aqui. Né? A gente agradece todo o apoio que a gente teve aqui, já com as arrecadações do livro, para imprimir o livro aqui, Chico Xavier, Cidadão do Mundo, que todas as vendas desse livro, depois foi impresso, será destinada à AME, para apoiar a obra social que cuida de 160 crianças. Também lá, né? Vai para 175 ano que vem agora. Olha só. E a gente já conseguiu arrecadar dos 4.220 para pagar o custo da impressão, a gente já conseguiu arrecadar R$3.400 graças ao apoio dos ouvintes que estão aí, que já nos apoiaram, né? Ou seja, já conseguimos arrecadar 80% do necessário para imprimir o livro. Então a gente aí conta com mais essa semana. Quem puder auxiliar aí com R$50, R$100 ou R$200, depois será autografado o livro e enviado para vocês também. Então é só entrar aqui, clicar nesse botão Quero Apoiar, tem um formulário, preenche esse formulário aqui, dizendo qual o valor que quer apoiar, e aí ou realiza o depósito via PicPay ou me manda mensagem, tem um botão aqui, ó. Ou PicPay, quem não tem PicPay pode clicar aqui, mandar mensagem, ele abre o WhatsApp e já manda mensagem para a gente manda o Pix para vocês, tá? Quem quiser fazer via Pix, a gente manda o Pix aqui. Só clicar nesse botão, já abre o WhatsApp, já abre mensagem para a gente já responde com o Pix, tá bom? Então, para apoiar aí a AME, vai cuidar aí de 170 crianças aqui em São José dos Campos. Vamos encerrando, né? Posso me despedir aqui. Agradecendo, né, a todos os amigos que nos acompanharam. Eu hoje que peço desculpa, porque eu sei que está cheio de mensagem, mas a história era muito bonita para ser contada aqui e não dava para contar só. Inclusive, hoje foi o dia que nós falamos menos, eu, o Rui, porque a Antônio não deixou. E aí os ouvintes adoram. Os nossos internados adoram quando a gente não fala, que só o convidado fala, eles gostam muito. Então, hoje vocês se vingaram da gente, porque a Antônio pegou e tinha que contar do jeito que ela contou mesmo, não tinha jeito. Então vamos encerrando aqui com a mensagem do nosso livro aqui, Você Se Conhece, né? Encerrando com essa mensagem, dando um abraço a todos. A lição 38 aqui, né? A mensagem 38, em muitos momentos são as quedas que nos impulsionam a levantar com mais firmeza para continuar a caminhada. Um grande abraço a todos vocês, até a semana que vem. Um grande abraço aos nossos queridos amigos vivencianos, muita paz, muita tranquilidade, que o ano de 2022 seja um ano repleto de recomeços e de natais em nossas vidas. Domingo nós teremos aqui a Nadir Paulino, mais o Daniel, a Nadir Paulino da USE e o Luciano Daniel, o Luciano Daniel da USE e a Nadir Paulino da Aliança, falando o que se espera de 2022. A Nadir estava aí lá na casa, ela estava lá com a televisão zona ligada assistindo a gente, a Nadir, agora há pouco ela colocou a foto aqui no vídeo. Né? Bia também. Um grande abraço para a Nadir. Um monte de gente aí, né? Essa aqui, gente... Grande companheira, grande amiga. Exatamente. Legal. Agradecendo aqui também a todos os nossos ouvintes, pedindo desculpa por a gente não ter tempo de ler todas as mensagens, né? Deixei aqui o link da campanha para vocês, está aqui no YouTube o link para vocês. Convido vocês aí a me seguir no TikTok, né? O Jorge fala que é coisa de criança, mas está todo mundo lá, né? Perto da gente é coisa de criança mesmo, tá certo. É o nome, né? TikTok parece coisa de criança mesmo. Eu evitei muito tempo entrar achando que era coisa de criança também, né? Falei, não vou entrar isso aí. E aconteceu a mesma coisa, né? Orkut, depois veio o Facebook, depois o Twitter, e a gente sempre fica pra trás. Mas se bem que o nome é muito mais legal do que o tal do Instagram, que a gente fala Instagram, a gente fala tudo quanto é coisa, verdade. Menos o nome certo. Então aí é só colocar apontar aqui pro QR Code aqui, coisa nova, né? E entrar e seguir. A gente sempre vai estar mostrando os bastidores aqui da rádio, né? Divulgando o Espiritismo, o objetivo é esse, né? Eu quero desejar também um feliz ano novo a todos vocês, feliz 2022 a todos os nossos queridos vivencianos. Carlinhos, deve fazer a... Sim, Rodrigo. Opa. Obrigado por trabalhar esse programa maravilhoso conosco hoje, que a Antônia Varotto nos premiou com Jesus Gonçalves. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado ao Tião, que está lá fora, atendendo o telefone. Mais novo funcionário aqui do participante da equipe. Agradecemos a toda a presença de todos em nosso programa. Agradecemos à família Vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, com frango, com macarronada, seu copinho de refrigerante, que eu não vou falar marca porque nós não ganhamos royalties. E desejando a todos que fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Antônio. Rodrigo, só esqueci de falar que a música que vai ser tocada no final será Encontro com Jesus, com Jorge Fernando. Antônio? Antônio, as suas considerações e a nossa prece de encerramento. O Jesus Gonçalves, antes de falecer, ele faleceu com 45 anos, e um jovem, com toda essa vida para contar, em 45 anos, né? Ele pediu, já muito ruim, uma doença muito avançada. Mais um detalhe, dificilmente as pessoas morrem de Hansen, mas morrem dos efeitos dele. A Hanseníase em si não mata. E por distúrbios nos rins e no fígado, ele já estava acamado, muito ruim. Ele pediu para construir um quartinho no fundo do Centro Espírita. Ele passa a morar nesse quartinho, porque era lá que ele queria morrer. E ele é chamado a dar uma... Ele já tinha programado uma palestra uma semana antes de morrer. Jaime escreve muito para os seus amigos do lado de fora, que ele fez amigos em outros centros espíritas, e ele sempre dava notícias do pai, e ele diz que a doença do pai havia avançado muito, que precisava de orações. E o Jesus se correspondia muito com Chico Xavier, embora os dois nunca tivessem se encontrado pessoalmente para afinar esses laços todos. Eles eram extremamente unidos, e ele mandava fotos dele para o Chico e falava assim: qualquer diferença na foto, qualquer deformidade é a máquina. Uhum. Na verdade, era a deformidade da doença, que ele já levava com humor. Uhum. E ele faz uma palestra uma semana antes de morrer. Ele já estava sem voz, não tinha voz, ele não falava mais, e ele faz uma palestra no Centro Espírita, e a casa é cheia, e lá ele se despede. Uma semana depois ele desencarna. Então, é muita lição numa pessoa só, numa vida curta de 45 anos, e um resgate tão amoroso. E eu peço licença, não para exprimir uma prece que vem do meu coração, mas é somente... Em 1947, 16 de fevereiro de 1947, em Itu. Isso. E ele nasceu em 1902, então 45 anos, né? Mas uma prece lembrando da minha avó Maria, de tudo que ela nos ensinou, de tudo que ela pôde trazer para nós de crescimento, de entrega, por tudo que ela auxiliou minha mãe no seu progresso. Minha mãe faleceu muito cedo, com 50 anos, e os 30 anos que a minha mãe foi casada foram 30 anos doados a cuidar dessa minha avó e a ensinar a gente que era para cuidar e como cuidar. Então, pedido a foto do Jesus. A foto dele antes da doença efetivamente mostrar-se, né? E tem uma outra foto que ele já não tem mais o nariz, parte da orelha, mas enfim. Então, lembrando dessas pessoas que já partiram, do meu pai, da minha mãe, que eu sei que de onde estão hoje, estão tão emocionados comigo quanto os meus irmãos, todos, eu passo a leitura de uma poesia do Jesus, que diz Segundo o Coração, é o título. Deveria, para o amor,